Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Xé, você colocou pra baixar o negócio lá que eu te mandei, né? Coloquei. Fate Words. Fate Words. Nossa. São crianças na aí? Rua. Você tá matando gente. Exatamente, cara. Crianças na rua, que rua é essa, né? É a minha rua, triste, cara. Você não tem noção da minha rua, cara. Sinistro. O carro de som e o hino de São Paulo. Toca hino de São Paulo. Feliz aniversário e o hino. Feliz aniversário e o hino de São Paulo. E João Paulo e Daniel, né? Qualquer eu desacreditei coisa. Dessa história, cara. Muito boa. Todo mundo lembra da sua cena? Não. Não lembro nem o nome da minha mãe, cara. Caramba. Bom, deixa eu ver então. E a gente só tem um personagem que tá morrendo mesmo. Ellie. É, eu lembrei da minha cena. A sua cena era você conversando com a Zoe. E aí você falava, você tá sempre falando de mim, do meu decote. Ou isso é inveja, ou... E aí as duas se aproximavam. Lembrei. Beleza. Victor, você lembra? Era ele caído em prantos, gritando, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Muito bom. Zoe? Não lembro. Não lembra? Era você no seu quarto, segurando o corpo do Caim e gritando por ajuda. Ah, tá. Ah, foi o mais fraco de todos os tempos. Caim, você lembra do seu? Eu. A Zoe tá numa sala de aula, tem uma garota olhando pra ela. Sentada, era na sala de aula de vocês, né? Onde costuma sentar o Caim, tem uma garota. Isso. E eu era o demônio conversando com a Zoe no hospital, né? Oferecendo ajuda. Então, beleza. Deixa eu ver. Antes que eu continue, só pra gente saber como é que tá as coisas, como é que vocês estão de experiência? Eu tô com 3, eu acho. Eu tenho 18. Eu tenho um pontinho só em direção ao próximo achievement. Eu tenho 2. Quantos em direção a qual achievement? Ao terceiro. Ao terceiro. É mais 2 de XP em direção ao quarto. Mais 2 em direção ao segundo. Ao segundo, tá. Então, beleza. Então a gente começa exatamente na cena final, que foi do nosso último episódio, com o Caim e a Zoe, no quarto da Zoe, e vocês estavam conversando, a Zoe tinha, você tinha feito o ritual, para tentar saber o que estava acontecendo, né, porque vocês estavam um pouco preocupados, não conseguiam falar com a Ellie, você tinha visto a Ellie amarrada numa cama, não é? Você. Ela tinha? Foi. Sim, você fez um... Na última parte do jogo, você tinha ido com o Caim, vocês estavam preocupados. Não, eu achei que não tinha dado tempo. Tinha, você chegou a fazer e você chegou a ver duas coisas. Você tinha até escolhido que você ganhava mais. É verdade. No seu Gaze into the Abyss. Falou do bônus, eu lembrei. E aí você tinha visto a Ellie em perigo, né? Amarrada na cama. E você tinha visto o Caim ensanguentado nos seus braços. E a sua visão se torna realidade com o Caim na sua frente, né? Ah, agora sim. Agora as coisas estão se encaixando na minha mente. A gente tinha ido pro meu quarto pra ver se eu encontrava onde que ela tava, não era isso? Isso, você tinha feito os seus rituais. E tinha dado aquele estampido, né? E a janela estoura. E aquele momento que dá um tranco no Caim, né? E você olha pro peito dele, aquela mancha de sangue se espalhando. E ele cai nos seus braços. Alguém tá aí? Não, não foi aqui. É, foi o arquivo que terminou de passar. Ah, tá. E aí eu imagino que o que acontece em seguida é a cena que você tinha descrito, né? É, eu grito, né? Lógico. Uhum. Socorro, principalmente peço chamo meu pai, né? Aquela montagem rápida, né? Aquela montagem em câmera lenta, né? Você segurando, gritando por cima. Sem trilha sonora, sem nada. E seu pai correndo, vendo aquilo, né? Pegando, mandando você ligar pro hospital. Uhum. E vocês tentando ajudar para sangramento, essas coisas. Isso. Do outro lado da cidade, no outro núcleo, né? Numa casa perto do lago, era isso, né? Isso. É... Caim e... Não, Ellie. Não. Não, Victor e Ellie, perdão. Victor e Ellie. Todo mundo, não. Como é que vocês estão? É, eu tô sentado do lado da cama dela, com um celular na mão, olhando pra porta, esperando... Alguém chegar é com alguma coisa iluminada à mão. Tá, faca, por exemplo? Pode ser. A faca, beleza. Tá, a Ellie tá chorando em silêncio na cama. Ah, Victor, a Ellie está amordaçada ou não? Evidente. Evidente que está amordaçada. É lógico, não é gritar, isso é um outro trabalho. E eu não posso ficar fazendo meu monólogo do mal se eu ficar me interrompendo o tempo todo. Se bem que vocês estão num lugar, suponho eu, afastado, né? Sim. Mesmo que ela gritasse... É, não, não, provavelmente pode ninguém... Pode gritar quanto você quiser, ninguém vai te ouvir. Provavelmente, mas eu deixei amordaçada por enquanto. Mas você deixou amordaçada nesse meio tempo. É... Muito bem. E você tinha mandado uma ligação pro Gabriel, né? O Gabriel, exatamente. Falando que você queria barganhar. Exato. Eu só lá esperando, olho pra ela assim, falo, eu olho pro meu relógio, que horas são, mais ou menos? Noite. Falo, sei lá, umas 9 horas da noite. Ah, falo, são 9 horas ainda, Ellie, então fique tranquila, você ainda tem mais ou menos umas 3 horas pra que o seu professor cumpra a sua parte do trato e fique tudo bem com você, se não, bom. se não... A Ellie, ela tá... Como ela tá? Ela tá quieta na dela? Ela tá tentando batendo? Ó, pelo tempo ela já se debateu, já cansou. Agora só tá chorando em silêncio, sabe? Lágrimas escorrendo, olho bem vermelho. Fazendo a vítima no sequestro aí, sim, né? Sim. Muito bom. É o ponto pra ela saber. Eu acho que é por isso que as pessoas falam, olha, tenha medo de monstros. Se o seu colega de classe te falar que ele é um vampiro homicida, não saia com ele. São bons conselhos. Você já leu esses livros, tipo, Os Diários do Vampiro, Crepúsculo? Se todas as menininhas saíssem correndo na primeira oportunidade, situações como essa nunca iam acontecer. As pessoas eram muito mais sensíveis na época de Drácula. Quando aquele livro saiu, aquele livro tinha bons conselhos. Como que a Ellie tá se sentindo nesse momento? O que passa pela cabeça dela? Ela tá bastante assustada, mas acho que acima de tudo tá com raiva, desejando que o Gabriel entre ali e mate o Victor. Beleza. Bom, vocês estão lá, né, aguardando. E, Victor, você escuta um bater na porta. Eu respondo, está aberto. Na porta, fora, e agora, tipo, e agora... vocês estão dentro de um quarto, né? A porta fora da casa, né? Uhum. E agora aí você dá um grito, tipo, entra aí. É, e eu me aproximo a faca do pescoço da Ellie. Você só dá o grito, né? E... exato, falei, isso aqui é só por segurança, Ellie. Se eu não precisar te machucar, eu não quero te machucar. Tá, bom, você talvez ficar imóvel, né? Talvez um pouco, mas não muito. Então, não quero. É, bom, você vai escutando os passos, né? Vindo, rangendo aquele chão de madeira da cabana. Em cada vez mais próximo, cada vez mais próximo. E novamente bate, né, na porta do quarto, né? Um toque-toque simples, né? Vira a maçaneta, começa a abrir a porta, perguntando... E aí a voz característica do Gabriel, né? Posso entrar? Evidente. Ele abre a porta, entra. E toma a figura dele ali, né? De terno e camisa branca. Com as mãos no bolso, ele olha pra você, olha pra ela, olha em volta. E balança a cabeça, né? É uma cena realmente impressionante. Ele disse isso? É. Ah. E é isso que o desespero pode fazer com uma pessoa. A situação é simples, na verdade, Gabriel. É, eu te falei isso desde o começo. Eu não tenho nenhum motivo pra ser seu inimigo. É, nós não precisamos ser inimigos at all. Eu só mas você, evidentemente, é uma força a ser reconhecida. E eu preciso dessa força pra lidar com outra força. Tão grandiosa quanto, talvez. Eu preciso que você me proteja da confraria e em troca. Não obstante, eu deixo o seu projeto sair daqui do jeito que você bem quiser. Quanto você tem, poderá me contar comigo como um aliado para seja lá o que for que você queira fazer nessa cidade. Eu só quero que a confraria fique o mais longe de mim possível. E algo me diz que você pode me entregar isso. Você vê que ele dá uma balançada de cabeça, né, entendendo os seus termos. Ele dá uma olhada meio sobre o seu ombro para ele, né? Uhum. E meio que fala para ela, né? Você está machucada? Balance a cabeça se sim. É, eu acho que... balance negativo. Considerando a situação, eu tiro, mantendo a faca, eu tiro a mordaça da Ellie. Isso facilita tudo. Tá, lá olha assustado pro Victor, sim, mas sem falar nada, sabe? Aquele choro engolido, saca? Ah, você vê que o Gabriel tá olhando pra você, Ellie, e ele fala, você não pode dizer que não foi avisado. Ele, muito bem, Victor. Acho justo os seus termos. Contudo, acho que precisamos acertar uma coisinha. Você libera a garota... faz um pequeno favor pra mim e eu lhe ajudo com o seu problema na confraria. Sua mãe vai gostar de me ver, eu garanto. Que favor você precisa e como eu posso saber que você vai manter a sua palavra? Você vê que ele para assim... Bom, o favor é simples. Tem uma série de coisas que eu não posso fazer. E que você não está preso às mesmas regras. Por exemplo, aí ele olha assim, sabe, faz um gesto com apontando pro olho e apontando pro olho da Ellie. Uhum. Aquela coisa que você faz com o olhar, o jeito como você convence as pessoas. Sim. Eu só quero que você faça isso nela, pra que ela obedeça as minhas ordens. Eu quero ela dócil como um carneirinho. Se você fizer isso, e tudo ficar bem... Tá, arregala os olhos assim e começa a chorar mais. Balançando a cabeça assim, nervosamente. Isso pode ser feito. Eu não me abstenho disso de problema de forma nenhuma. Aí você vê que ele para assim, mas eu quero ela despida da sua livre vontade. Eu quero ela sob o meu comando. Eu olho pra ela. Eu desvio o olhar, assim, vira pro outro lado, sabe, da cama. Aí ele olha assim, temos um acordo? Nós temos. Aí você vê que ele para, né, tá aquele sorriso, e a gente para um minuto aqui e vai pro hospital. Muito bem. Vocês chegaram no hospital. A sorte foi que o seu pai, né, o Dr. Riley, experiente cirurgião, estava ali na hora e conseguiu prestar socorro com poucos segundos depois do ocorrido. Obrigado. Eu diria se pudesse, né? Obrigado, NPC, que convenientemente é um médico. Eu agradeceria se eu pudesse falar. Zoe, você acompanhou eles na ambulância, né? Seu pai até tentou tirar você, mas você foi junto. Você tá agora na antessala do centro cirúrgico, né? Seu pai entrou, a equipe entrou para operar o Caim de emergência. E você tá ali aguardando. O que você faz? Antes de sair de casa, você pegou alguma coisa? Você fez alguma coisa? Eu imagino que eu tava com o celular, tipo, por perto ou não. Meu celular, alguma coisa assim. Sim, isso tava com você, tava na mão. Então, só. Porque só. Na loucura, não tava pensando em mais nada. Na loucura foi isso mesmo. Uhum. E aí, eu quero mandar uma mensagem pro Victor, falando que a Ellie tá em perigo. Eu e respondo. Que o Caim levou um tiro. Sobre ela estar em perigo, eu não sei, Vitor, eu consigo, dado as circunstâncias que eu estou, que eu não sei qual é, eu consigo responder uma mensagem? Sim, você tá sentado do lado. Lá, ou nem? Você tá sentado do lado da cama, o Gabriel está lá, você tá, tipo, foi nesse momento, ele falou, então, é isso aí, você concorda? Você, não, eu aceito. E você, desse meio tempo, né, tocou assim, você tem toda... Não parece que o Gabriel vai agir contra você. Você parece ter a upper hand nesse momento. Ah, então dá pra você pegar e digitar uma resposta rápida. Tá, então eu pego o celular e escrevo assim. Ela falou que a Ellie tava em perigo? Uhum. E o que o Caim foi o quê? Levou um tiro. E o que o Caim levou um tiro. Tá. O da Ellie eu respondo assim. Peraí, como é que era? Preciso lembrar uma frase. Do Caim, então, respondo do Caim primeiro. Sério? Mas que coisa horrível, ele tá bem? Eu respondo não, ele tá em cirurgia no momento. O estado dele é grave. Isso. Ah, nossa, nossa, eu vou mandar flores pro hospital. Que coisa horrível. Bom, e é isso, eu não consegui lembrar. Você não comenta sobre a Ellie? Eu não comento sobre a Ellie. Eu vou falar pra ele, você não tá preocupado com a Ellie? Porque eu tô com um problema nas mãos agora, eu não posso ir atrás dela. Bom. Então, fala, não, se preocupa com a Ellie não, eu vou mover os meus contatos pra ver o que tá acontecendo com ela. Seria bom a gente avisar o irmão dela também. Não precisa. Ele só vai ficar preocupado à toa, se é a menor necessidade. A gente não sabe o que tá acontecendo com ela. Deixe-me mandar o Ramirez, dar uma olhada nesse assunto primeiro. Beleza. A Zoe tá achando meio estranho essa conversa, mas não sabe, mas não tem condições. No momento ela tem uma preocupação mais real e premente, né? Aham. Uhum. Muito se bem. O Caim pudesse falar, ele diria, não, manda uma mensagem pro irmão da Ellie. Ele é tão gente boa, né? Ninguém tem a porra do telefone desse arrombado. Ninguém tem o telefone do cara. Não, manda uma mensagem. Alguém acionou esse cor no Facebook? Beleza. E você tá ali aguentando aquela coisa de hospital americano. Tem uma luzinha, né, indicando que a cirurgia tá acontecendo, né? Caim. Eu. Bom, é um dia de sol, tá? Muito bonito, um dia de primavera. Você tá num gramado, num parque. Uhum. E junto com você tem uma mulher, a Agnes. Uhum. Vocês estão sentados, assim, né, com colocaram um pano, tem uma cesta de piquenique, e estão lá, né? Tem outras pessoas no parque, rindo, crianças passando, etc. É um bonito dia do começo da primavera. Nossa, já começou aqui a pipocar 300 mil coisas, eu nem tinha visto. Hoje tem um tema, os GIFs. Hoje tem um tema? A gente tinha decidido no Twitter. Vocês são loucas. Tudo que a gente vai twittar hoje vai ser... Só vai ser GIFs de reação de RuPaul's Drag Race. Sim, é muito bom. Meu Deus. Você não tá assistindo com ela, Victor? Pode, para tudo. Eu não tô. E assiste essa eu tô porra fazendo... agora. Eu não vou nem macular os GIFs de hoje, então. Fica só vendo. Caralho. Abre aí, RuPaul. Não, pode entrar na dança. É só colocar aí, ó, RuPaul's Drag Race Reaction GIFs, você vai ver. Precisa assistir esse negócio. É muito cara, bom, é divertido. A gente não aperta essa temporada, mas depois eu começo. Bom, e tá você e a Agnes lá, né? É. Então, Lawrence. Eu. O que você está fazendo? Nós estamos aqui. Que nem que nós estamos comemorando que em breve nós vamos nos casar. Sim. As nossas famílias aceitaram. E nós estamos esperando uma outra pessoa chegar. Uhum. E a Agnes, ela olha pra você, né? E ela fala, você ainda não fez o convite pra ele ser padrinho? Não, ainda não. Eu queria que a gente fizesse nós dois, pessoalmente, pra ele. Ele já deve estar chegando. Bom, e aí ela tá. Você tá comendo, né? E aí a Agnes, bom. No melhor estilo workaholic dela de ser, ela fala pra você, né? Já que a gente tá esperando, uhum. E ela parece tirar umas anotações, né? E ela fala, olha, eu andei pesquisando as histórias sobre aquela Bíblia e eu acho que eu tô perto de descobrir onde que ela foi parar. Sério? Onde você acha que vai estar? Eu pego assim as anotações pra dar uma olhada. Aí você vê que ela pega assim e fala assim, olha, parece que ela estava em posse de um padre, uhum. Que foi pro novo continente. É lá que a gente vai passar nossa lua de mel? No novo? Ela... Peraí. Aí ela dá uma olhada assim, lá, mas eu achei que a gente tinha combinado o Egito. Pirâmides, múmias... Maldições. Ah, é muito difícil de escolher. Bom, pode ser a nossa próxima viagem, então. Beleza. E vocês estão lá conversando, né? E nisso você vê chegando uma pessoa bem ao longe, né? Uhum. E aí a Agnes vira pra você, né, dá um cutucão e fala, ah, acho que é ele ali, aponta, né, você vê a silhueta longe, tá passando, abanando a mão, e vai falando, Lawrence! E se aproximando. Eu viro. Quem se aproxima? Eu viro e acendo, ah, Victor, você chegou. Opa, cheguei. Cheguei? Opa, sou eu, tô aqui. Em que momento histórico se passa isso? Peraí, já vamos chegar lá. Okay. E aí nesse momento que você tá apontando, né, a mão da Agnes vem segurando a sua. E o toque dela é frio, é muito gelado, né? Você tá meio, vocês têm aquela sensação do toque dela, além de ser frio, ele parece áspero. E você dá aquela olhada pra mão, né, que tá segurando a sua, e essa mão tá envolta em bandagens. E você vira, né, vai seguindo o negócio, e você dá de cara com aquele rosto envolvido em bandagens, e aquele sorriso, né, com os dentes, as presas metálicas. E o demônio fala pra você, né? Vai ficar tudo bem, meu amor. Aí eu dou um grito. E aí você dá o um grito aí no, na cirurgia, é, a pressão está caindo, vamos perder o paciente. Victor. O Gabriel, né, olhando pra você enquanto você tá digitando loucamente, esperando você terminar. E aí ele olha assim, já acabou? Ah, sim, só cuidando de alguns loose ends. Ele fala assim, então, temos um acordo? Nós temos um acordo, mas existe uma condição. É, não depende de mim, mas é como você falou, existem regras. Você sabe como é que é. E... como é que eu vou precisar colocar isso? Antes de poder fazer isso com ela, que você falou sobre o olhar, é preciso que qualquer vínculo emocional profundo que ela tenha comigo desapareça primeiro. Ah, eu acho que você pode ficar tranquilo quanto a isso, viu? Não, mas aí vai substituir, né? Não quer dizer que o vínculo vai estar lá, só vai ser diferente. Tipo, eu quero te matar. Pode ser. Aí você vê que ele olha, né, ele fala, bom, mas isso é muito fácil, mas isso feito, você estaria disposto a... Evidente. Se isso significa que eu não vou precisar cair nas mãos da contraria, evidente. Tudo bem. Aí você vê que ele olha assim, aí ele olha pra Ellie. E por um momento, né, ele parece ignorar que você tá lá, né, Victor? Uhum. E aí ele olha pra você, Ellie, e fala... você está vendo? Merda que você fez? É a pessoa com a qual você se envolveu. Nesse momento, pra que eu ajude ele, ele está disposto a mexer com a sua linda cabecinha, Ellie. E deixar você totalmente à minha disposição. Aí ele fala, você consegue imaginar como seria a sua vida assim? Seria a sua mãe mandando você fazer qualquer coisa, se vestir de um jeito, falar e você simplesmente falando, sim, mamãe, muito obrigado. Seria eu mandando você fazendo qualquer coisa e você respondendo com um sorriso nos olhos. Mas por dentro você está gritando. Você está sabendo que você não tem como dizer não. É isso que ia significar. Se eu aceitasse levar esse acordo adiante. Eu quero, Ellie, que você tenha isso em mente daqui pra frente. Que tem alguém aqui nessa sala que tá tirando você dessa situação. E não está exigindo nada em troca. E esse alguém sou eu. E aí ele abaixa a cabeça, né? E ele fala assim, ele meio que fala como pro ar, né? Para nenhum de vocês uhum. especial. Ele fala, pode entrar. E nisso que ele fala, pode entrar, a janela estoura e uma figura vestida de preto entra. E já entra assim, bicuda na cara do Victor. A figura entra, é pé na cara e o Victor já rola no chão. Okay. Você dá aquela olhada, Victor, mais ou menos longe assim da Ellie, né? E tem uma figura na sua frente, uma pessoa vestida com uma roupa de couro preto e aquelas máscaras de motoqueiro, sabe? Cobrindo o rosto, só deixando o olho de fora. Uhum. A figura, ela tem na mão uma machadinha. Porra. Corta um pouco. Zoe. Eu... Zoe, você tá aguardando lá, né? E já faz algum tempinho que você tá lá. Toda hora passa, você vê enfermeiras saindo e voltando pro centro cirúrgico correndo, né? Uhum. Você sabe o suficiente para saber que o hospital não é muito movimentado num dia desses à noite para dar essa correria toda. É por causa do Caim. Obviamente. E toda vez que passa alguém, você tenta conseguir um naco de informação, alguma coisa, qualquer coisa. E ele... As pessoas vão e voltam e... Não, já vai vir alguém aqui falar com você. e estão deixando você assim. E é desse momento que as luzes do lugar onde você está começam a falhar. Elas vão piscando, né? E as luzes no corredor onde você está, na verdade, parece para você que toda a luz do hospital acaba. E dá esse pequeno momento que você, puta que pariu, né? Só falta acabar a luz no meio da cirurgia. E pelo corredor, você vê uma figura se aproximando. Eu reconheço daquela fatídica, ou eu não cheguei a ver ele, eu só ouvi a voz. Sobe, você não viu ele, mas sobe essa música aqui. E essa figura vai se aproximando pra você, né? Vestida com uma jaqueta de couro, com as bandagens envolvendo o corpo e os dentes metálicos à mostra, né? E você escuta a voz, e a voz é inconfundível, né? Agora você tem um rosto pra colocar, né? E a figura fala: "Olá, Zoe." Eu nem respondo, fico olhando com uma cara. Ele se aproxima de você, né? E ele chega, vai chegando cada vez mais perto. E você fica parado? Você deixa ele se aproximar? Você se acua num canto? Ou como você reage? Eu tô meio paralisado. Ele vai chegando até assim ficar, tipo, o que seria o nariz dele muito próximo do seu, né? O suficiente para você sentir o cheiro que emana do bafo dele, um cheiro de podridão, de coisa guardada há muito tempo. Então aí eu vou dar um passinho para trás, né? E aí ele dá uma cheirada no ar, sabe? Como se estivesse sentindo alguma coisa, ele... O cheiro da morte. Ele é... O menino vai morrer. Ou talvez não. Quer dizer, eu poderia ajudá-lo, é claro. Se você realmente gosta de aparecer nessas horas, né? Como é que ele para? Se ele fala, eu tenho gosto pela teatralidade. Se você me ajudar, ele sobrevive. É. Você gosta de fazer com pagueiras, né? Estamos. Eu acho que eu sei, você sabe que eu vou aceitar. Mas primeiro eu queria saber quem é você, pra eu poder ter certeza que você realmente vai cumprir o que prometeu. Você vê que ele para assim, ele fala: eu já tive muitos nomes, mas eu sou aquele que envenena as pessoas. Não, que ele faça uma nota mental. E pergunte para o seu amigo Caim, quando vê-lo novamente. Eu sempre cumpro os meus tratos. Mas o preço... O preço deve ser pago. Mais uma estrinha. O que você quer? Você vê, ele olha assim: você tem uma habilidade muito peculiar. Eu vou querer fazer uso dela um dia. Isso. E ele sobrevive. Nós temos um acordo. Mas quanto a isso, não tinha dúvidas. Aí você vê que ele para e fala assim: fazer o corpo dele continuar vivo é a parte fácil. A parte delicada é fazer ele querer estar vivo. E é aí que você entra. Você vai convencê-lo a voltar. Eu não sei se você sabe, mas eu não posso entrar na sala de cirurgia. Aí você vai falar: não, Mas você pode viajar para outros lugares, não pode? Com as suas habilidades, os seus rituais. O seu corpo pode estar aqui, mas o seu espírito, ele pode vagar. Ele pode ir para o limbo. Ele pode encontrar onde quer que o Caim esteja e trazê-lo de volta. O que que eu vou precisar fazer para que eu consiga fazer isso? Você vê que ele fala, volte para sua casa, para o seu altar. Lá o seu poder é mais forte. Use-o e eu vou te guiar. Uma vez que você encontrar o Caim, é só convencer ele a voltar. Então tá bom. Aí eu vou, já vou levantar e já vou... Beleza. Encaminhar para cá. Tá indo encaminhando para sua casa. Caim. Eu. Você tá logo depois daquilo, né? Você deu um grito quando você viu a face do demônio. Vocês estão num cemitério. Ele segura a sua mão e vocês estão na frente do túmulo da Agnes. E o que você está fazendo, Laures? Eu tô bastante assustado. Eu nunca tinha visto o túmulo, né? Você está vendo um túmulo, né? Você não... Você só está ali na frente do túmulo, né? Uh-uh. O que aconteceu na real foi outra coisa, mas aqui vocês estão na frente de um uh-huh. cemitério com uma lápide simbólica, né? E o que, que você está fazendo? Eu tô tentando soltar minha mão do... Da dele, né? É. Ele não só segura a sua mão mais forte, né? Como com a outra mão dele, ele segura você pelos cabelos e empurra sua cara em direção ao túmulo, né? Ai. Deixa uhum. seu rosto de frente lá. Você vê o nome da Agnes, né? E o... De 1800 e tanto até 1900 lá, o período que ela viveu. Uhum. Né? Eu... E ele fala pra você, não desvie, olhe! Eu grito com ele assim, por que, que você tá fazendo isso comigo? O que, que tá acontecendo? Ele joga você, né, no chão. Ele fala, né, eu já tive muita paciência com você, garoto. Eu cumpri a minha parte do trato. Eu fiz o que eu tinha que fazer até agora. Eu tenho mantido você e ela em contato. E você não cumpre a sua parte. Eu quero o número e eu quero a Bíblia. Eu vou fazer tudo o que você está me mandando. Aí ele olha assim, ele... Não, Lauris. Já se passou muito tempo e eu vejo que você não é confiável. Eu mantenho você em contato com ela. E vocês não usam isso. Vocês estavam tão próximos da primeira vez. Quase encontrando, quase descobrindo. Mas foi como eu te disse, você não pode ter um sem ter o outro. Não adianta ter o número e não ter a Bíblia. E depois... Depois tudo virou... Oh, meu Deus! Agnes, ela está em perigo! Tenho que salvá-la! Eu me levanto e grito assim, um desgraçado, e pulo em cima dele. Você vê que ele cai no chão, né? E você começa a bater nele, né? Ele não se defende, né? Ele começa a rir enquanto você espanca ele. Vai dando socos e puxando as faixas no rosto dele. E as faixas vão saindo, E o que se revela sobre as faixas é o seu próprio rosto, com os dentes metálicos, né? Uhum. E quando ele continua rindo, né? Victor. Oi. Você tá lá, tomou um sucker punch dessa figura de preto. Ela para ali, ela se interpõe entre você e a Ellie. E o Gabriel senta, né, numa cadeira, puxa uma cadeira próxima, né, e senta. Eu quero te apresentar o meu amigo, Victor. O meu cavaleiro. Eu acho que vocês dois têm muito o que conversar. Eu olho pro cavaleiro, olho pro Gabriel. Aí, tipo, eu caio no chão, assim, meio... Sabe, aquela expressão de eu desisto. Eu caio e falo, vocês foram minha última cartada. E eu falei, meu destino agora é inevitável. Eu devia ter imaginado alguma coisa assim. Well played. Eu olho pro cavaleiro. Come on. Faça o seu pior. Nada que você pode fazer vai ser pior do que me aguarda depois. O cavaleiro vai andando na sua direção, né? Ah, com a machadinha na mão, uma daquelas tomahawks, sabe? Uhum. Ele vai caminhando na sua direção. Ah, ele parece segurar você, sabe? Puxar pelo cabelo e deixar o pescoço exposto. Ele levanta a machadinha, né? Antes dele fazer alguma coisa, eu olho pra ele. Espero que isso te dê alguma satisfação, mas... Eu não sei se você deve saber. Eu não posso ser morto. Divirta-se. O Gabriel olha assim e fala... só faz um sinal, né? Pro cavaleiro esperar. Ele diz... Ellie... ele vai andando em sua direção, né, Ellie? E ele começa a soltar você. E ele fala, bom, é com você agora. O meu cavaleiro aguarda as suas ordens. Suspiro. Fico olhando pra aquela cena, assim, em silêncio um pouco. Me levanto e falo, espero nunca mais vê-lo. E vou saindo da sala. E fala isso e vai saindo. Uhum. Beleza. O Gabriel vai atrás de você, né? Ele vai andando te acompanhando. A figura de preto solta o Victor e sai junto. Vocês estão os três caminhando pela floresta, né? E uhum. O Gabriel segue logo ao seu lado e a figura vestida de preto atrás. O que você faz, Eli? Tentando me recompor. Olha o Gabriel e... Quem é você, de verdade? Você vê que ele olha pra você e fala... Eu me chamo Gabriel. E quando nós nos encontramos, quando nós nos despedimos, eu sempre desejo que Deus esteja com você. Eu pareço saber mais do que eu sei. E você ainda não consegue imaginar quem eu sou? É meio complicado. Tem muita novidade pra mim nesses últimos dias. É vampiro? É demônio, é bruxa. Eu não sei o que é fantasia e o que é de verdade nesse mundo. Aí você vê que ele olha, né? Ele fala, vampiros, bruxas, demônios. Acreditar em anjos não é tão mais difícil. Paro no caminho assim, fico olhando pra ele. Ele é, mas você esperava o quê? Asas e uma auréola? Nem sei o que esperar, mas você, então, tá aqui para fazer o bem? Ele, de uma certa forma, sim. Pra você, pelo menos. Mas... mas e aquele ataque? É, a Zoe e o Victor disseram que foi você. Você vê que ele para, assim, ele olha... Bom, eu disse que eu estou aqui pra fazer o bem pra você. Não incluiu seus amigos nisso. Aliás, você anda em péssimas companhias. Ei. Imagina. Calúnia. Mas... E ele? Aponta pra figura ali. Você vê que ele olha assim, ele fala assim... Ele olha e fala... Ele é um servo. É o meu cavaleiro. É o meu guardião. Agora ele é o seu guardião. Veja bem, você é muito importante para os meus planos. E aí ele aponta o dedo para cima e para os planos dele. É. Mas eu não consigo entender. Importante como? Ele para, né? Ele fala... Você é uma das poucas que pode descobrir um mistério. Desvendar um número, uma sequência específica, uma fórmula que contém um segredo muito importante. Ah, é por isso que você vem ensinando matemática? Ensinando não, só despertando algo que tem dentro de você. Isso é meio complicado. Fica em silêncio um tempo e volta a andar, assim, tentando digerir todas essas informações. Você vê que ele para assim e ele fala, Ellie, essas coisas, eu não tenho como interferir nisso. Eu não tinha... como tirar você dessas situações e mostrar quem está do seu lado de verdade e quem está contra você. Eu tenho, como eu disse, um conjunto de regras muito importantes que eu não posso quebrar. E entre elas, eu tenho que deixar você tomar suas decisões. Foi por isso que eu deixei as coisas chegarem até esse ponto. Entendo, mas você não poderia ter sido mais claro? Desde ah, sim, eu poderia ter abordado e dito, ah, Ellie, veja bem, você é uma escolhida, e falando nisso, eu sou o seu professor de matemática, mas eu também sou um anjo de Deus. E aquele menino que você tem uma queda por, ele é um vampiro que vai querer matar você em determinado momento. Seu outro amigo, ele tem um demônio no corpo. E aquela menina que você não gosta muito, bem, ela é uma bruxa. Isso teria funcionado muito bem, não é? Ok, me convenceu. Mas, então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é encontrar a Bíblia. Bíblia? Mas... acredito que não seja uma Bíblia comum. Que Bíblia é essa? É uma Bíblia muito antiga, que está perdida nessa cidade. Um número é a chave para algo que está escrito na Bíblia. É, dá uma olhada meio que quem não entendeu nada e tá bom. Beleza. Victor. Opa. O que, que você faz? É, isso foi por... essa situação toda foi ser colocada no meu lugar o bastante para eu sair do Dark Self? Para alguém mais poderoso do que eu? Sim. Ótimo. É, então... Excelente. Se não fosse, ia ser difícil, gente. Né? Se você não escutasse, realmente é uma porra. É... você tá se colocando muito alto aí. Tu não é poderoso o suficiente. É, então, vou colocar aqui uma musiquinha tema pra vocês. Opa, adoro musiquinhas temas. Né? Vai ser o tema do Victor até a segunda ordem. Tá, aí depois que todo mundo sai, deixa ele sozinho, ele faz essa carinha aqui que eu mandei a foto pra vocês também. Carinhas. Né? Deixa eu ver aqui, estou vendo. E, né, ele olha em volta e mas... Desculpa. Muito bom, minha carinha. Ele olha em volta. Mas o que foi que... O que foi que eu fiz? É, tipo, enquanto eu... As lágrimas escorrem pelo rosto, ele levanta. É, dessa que você fala o... Uhum. Que você tá caindo no chão, né? Uhum. Você tá olhando assim, você percebe que tem alguém junto com você lá dentro. Eu olho pra ver quem é. Você dá aquela olhada, é o Ramírez que tá lá. E você manda esse o que foi que eu fiz, né? Uhum. E o Ramírez tá olhando pra você enquanto segura um relógio de bolso. Eu olho pro meu horário quando... É, já deve estar no final da noite, eu imagino. Ah, você tem mais... Ah, sim, você tem horas. Horas. Depois de tudo, eu olho pro Ramírez. Você tá aí há quanto tempo? O suficiente, jovem mestre. Eu vou estar na mansão quando a hora chegar. Eu só preciso falar com algumas pessoas. Você vê que ele para assim, né, olhando pro relógio, ele fecha o relógio, né, dá aquele clique, aquela travada. Ele fala, eu imagino que agora que o seu plano se mostrou infrutífero, o senhor tem algumas despedidas pra fazer. Eu sugiro que se apresse. Além disso, a senhora disse que estaria vindo buscá-lo quando chegasse a hora. Eu vou... Vou falar. Com licença, Ramírez. E eu passo pra ele e ponho a mão no ombro. Eu ponho a mão no braço dele, assim. Na capela, você tentou me avisar. Eu devia ter escutado melhor. Eu vou com a cabeça baixa, eu vou embora. E vou até o hospital. Beleza. Ao mesmo tempo em que... Bom, tá, vou pro hospital. Hospital. Beleza, tá indo pro hospital. Zoe! Eu chego em casa? Sim, você tá no seu quarto e tá terminando de preparar as coisas pra você entrar no seu ritual. Certo. Então... Você sente, apesar de não vê-lo mais, você sente a presença do demônio acompanhando você, né? É como aquela sensação de estar no escuro e que tem alguém te observando. Ele me oferece alguma orientação ou eu só vou, tipo... Ele não fala nada, mas você começa a ajeitar as coisas pro seu ritual e você parece simplesmente saber o que fazer. Você, uhum. Você sabe aonde você tem que ir, ou pelo menos você sabe a quem você deve procurar, né? Uhum. E no seu quarto, levando em conta tudo, não falta materiais pessoais do Caim, né? Sendo que provavelmente tem alguma coisa dele que ficou aí, uma mala, um uma celular, uma mancha de sangue, algum pertence pessoal, alguma coisa que é o suficiente pra você fazer. E como é o ritual que você faz? Porra, sei lá, hein? Eu acho que eu aproveito a mancha de sangue que deve ter ficado no chão do tiro dele. Sem nojeira, tá, Jess? Não, aí eu faço o desenho em cima, né? As mandalas lá do demônio, acendo as velas necessárias. E aí eu acho que eu sento em posição meditativa, sabe? Índiozinho, e sei lá, começo a respirar algum incenso que eu devo ter acendido pra entrar em transe. Beleza. Você entra nisso e tem aquela sensação de estar mergulhando em águas escuras e geladas. E quando você abre os olhos, você tá na sala de aula. Você tá na sala de aula, ela tá vazia e sentado onde deveria estar sentado o Caim, tem uma garota. Então, só vocês duas ali. Eu reconheço? Você não reconhece qual é o nome da garota? Boa pergunta. Beleza, mas não, você não você não reconhece. Mas só estão vocês duas lá. Eu falo, quem é você? É, eu olho pra ela, assim... Eu queria fazer essa pergunta. Você não é daqui? Não. Aonde que a gente tá? Na escola. Provavelmente no último dia que eu vou vir pra cá. Eu achei que ela tava querendo dizer outra coisa quando ela falou que não era daqui. Essa escola... Como que chama essa escola? Onde que ela fica? Eu já não me lembro mais. Qual era o nome dessa escola? Por que que é o último dia que você vai ficar você aqui? Você vê a menina tossindo... Uhum. E um pouco de sangue escorre da boca dela. Por que que é o último dia que você vai ficar aqui? Porque eu quero ir embora daqui. Você fez muitas perguntas. E como você vai fazer pra ir embora? Tem... Você... tá querendo ir embora daqui e você não tá querendo ir embora sozinha. Tem uma pessoa que você tá tentando convencer aí com você. Uhum. Não é Kaina, sei lá. Tem uma pessoa que você tá tentando convencer e essa... Mas a pessoa tá um pouco relutante, ela acha que saírem fugindo assim pelo mundo não é uma boa ideia. É, eu só tô esperando uma pessoa... Se decidir pra ir embora daqui. Ah, é? E você? Por que você tá aqui? Eu vim buscar uma pessoa. Ah. E quem seria essa pessoa? Meu amigo Caim. E você não conhece nenhum Caim. Olha com uma cara de... De tá bom, então. Não conheço nenhum Caim, acho que ele não é dessa sala, não. O que mais tem nessa escola? Você não quer me mostrar? Ela dá uma risada. Essa escola? Você não faz ideia de onde você veio parar, né? Eu tô tentando que você me diga, mas... Nisso que você dá você não faz ideia de onde veio parar. É, tem o riso e duas pessoas rindo, né? É, na verdade, uma pessoa rindo e ela parece estar conversando com alguém no corredor. E ela fala... não, tudo bem, professor. Depois a gente conversa. E abre a porta e a pessoa entra assim, ela olha para a Caína. E dá um aceno, né, esse moleque. Depois ele olha pra você, Zou, e ele meio que estanca e você percebe que é o Robbie. Meu Deus. Ele tem uma marca, ele tá usando tipo um lenço no pescoço, sabe? Uhum. E aí ele olha pra você, ele, Zoe? Aí eu... Eu acho que eu tô começando a entender onde que eu tô. Beleza, segura aí. Uhum. Ellie. Diga. E aí, pra onde você foi? O Gabriel, ele acompanha você. Se você for até a... Você ia direto pra sua casa? Você ia pra algum outro lugar antes? Não, eu quero ir falar com a Zoe. Então eu vou falar com a Zoe. O Gabriel dela. Acompanha você até vocês saírem da floresta, uhum, e encontrarem algum lugar, né? encontrarem um lugar mais, mais dentro da civilização. A partir do momento que isso acontece, você começa a caminhar, né? Você não tá olhando pra ele, olhando pra frente. Uhum. E quando você se dá conta, você tá sozinha, né? Certo. Eu tento procurar meu celular, daí me deu conta que ficou lá, né, com o Victor. Uhum. Mas eu não vou voltar, de qualquer maneira. Mas eu vou, então, falar com a Zoe. Beleza, você tá indo, então, pra casa da Zoe, né? Isso. Você vai lá, bate na porta. Quem abre a porta é a mãe da Zoe, né? Uhum. E ela tá com uma cara preocupada, assim. Ela olha pra você, né? Você já tinha ido na casa dela, né? Já. Aí você vê que ela olha, assim, pra você, meio assustada. Ela, Ellie, você veio aqui atrás da Zoe e a gente ainda não tem notícias de como é que tá o Caim. É... Entra, entra. Vai colocando você pra dentro. Tá, né? ficou confusa. Caim. Aí você vê que ela olha pra você. Você não tá sabendo, querida? Sabendo do quê? O que aconteceu? Aí ela, eu acho melhor você se sentar um pouco. Aí ela dá uma respirada, né? E ela fala... O Caim estava aqui à noite e a gente não sabe o que foi. Os policiais acham que foi uma bala perdida. Mas... Ele tomou um tiro. Ele tá agora no hospital, passando por uma cirurgia. Meu Deus. E a Zoe? Ah, ela acompanhou ele até o hospital, mas ela voltou agora há pouco. Eu acho que ela tá bem... bem abalada com o que aconteceu. Ela tava na frente dele quando ele tomou o tiro. Tá, meio por que pouco ignora, a bala não pega nela. Eu meio que ignoro a mãe da Zoe e subo a escada correndo, assim, e vou... Tipo, espancar a porta do quarto da Zoe. Você chega, você bate na porta, né? Ninguém atende, mas a porta não está trancada, né? Tá, vou entrar. Beleza, você entra e... Zoe, como é que você ficou? Você tá sentada no chão? Isso, como... é. Como se eu estivesse meditando mesmo, com o incenso, assim, aceso. Beleza, é isso que você vê. Tá, eu fecho a porta, me aproximo, vou analisar, né? Vejo aquele sangue. E eu quero ver se a Zoe tá acordada, né? Você se aproxima, né? Você vê que a Zoe parece não perceber que você está ali. Ela tá respirando tudo, tá com os olhos fechados. Mas, sei lá, se você não mexe nela, não faz nada, ela tá do lado de fora. É, eu coloco a mão Ela tá do lado de fora, parece estar away, assim. Eu coloco a mão no ombro dela, dou, tipo, saber, uma balançadinha, mas nada brusco. E repito o nome dela. Zoe? Zoe? Ela não acorda do que você faz, né? Você faz isso e ela... O corpo tá mole, né? Conforme você mexe, ela dá uma balançada, mas ela mantém a posição e não desperta, né? Você se sente mal estando dentro desse quarto. Tem uma sensação opressora. Aham. Eu paro um pouco, assim, espero por um instante... E então eu vou dar uma olhada no quarto dela. Eu vou procurar coisas que eu acho interessante, sei lá. Diário, anotações, aquele batom. Ela vai pegar uma canetinha e começar a rabiscar a cara da Zoe, né? Zoe, uma vez, episódios atrás, você tinha dito que você mantém um registro das coisas que você tem. Um registro? É, você tinha dito nos episódios atrás que você tem você tem uma espécie de anotação dos tokens que você tem, né? Isso você tinha referido lá nas primeiras... Nossa, nas primeiros episódios. Mesmo. Como é esse material que você tem? Era um caderninho do mal, não era? Tipo, você tinha alguma coisa de anotação. Era uma paradinha do mal lá de... Tipo aquele das meninas malvadas isso, lá. É. Mas era esse caderno. Você deixa lá registrado. Não assim, tipo, vou usar isso para fazer, é só tipo o objeto e a pessoa, entendeu? Beleza. Então tudo bem. Então isso você consegue encontrar ela. Tá, eu acho isso. Uhum. Então eu vou começar a ler, né? Não tem como dar aquela fotografada com o celular. Você dá aquela lida e você lê, inclusive, o seu nome no meio, o nome do Victor, e inclusive o seu nome no meio. Mas o que, que tem em seguida do meu nome? Ah, tem o seu batom, né? Tava marcando ali. E do Victor? Do Victor tem um relógio, não era? Relógio de bolso. Um relógio de bolso. Então, eu acho alguma coisa do Caim. Não lembro do Caim, tem alguma coisa? Eu não, acho que... específico que tinha aí agora era tipo assim, o que ele largou quando é, ele... É agora que não falta coisa do Caim nesse quarto. Mancha de mas sangue. Mas nada que eu tenha tido tempo de colocar no caderno. Mas assim... Nada, todo... você, inclusive tem da tem a anotação dos tokens que você tem no geral, né? Mas assim, todo Catherine, nome é seguido por da um Catherine, objeto. Da verdade. É. Tá, então nome, eu vou procurar... Objeto, nome, tracinho, objeto. Então eu vou procurar o do Victor e o meu próprio, né? Uhum. O quarto, que é o batom e um relógio, né? Isso. Tem o da Catherine também, né? Uma presilha de cabelo. Uhum. Acho que dos NPCs tinha isso. Só esses, né? É. Não lembro se tinha outros. Não, mas tem algum... Provavelmente tem outros de outras pessoas, uhum. Mas dos NPCs relevantes, só isso. Mas tem alguma outra informação relevante ou só tem, tipo, o nome e o objeto? Diz aí, Zoe. Não, só o nome e o objeto. Tá, só então eu vou procurar o meu objeto, que é o batom, que eu já sabia que tava com ela, né, desde aquele dia, e o tal relógio. Já dá. Beleza. Enquanto você tá caçando aí, Victor. Oi. O que você está fazendo? É, então, tinha começado a ir até o hospital, né? Tinha ido pro hospital, beleza. Você chega lá. Eu procuro saber do Caim. Ah, você chega pra falar na recepção. E a mulher olha pra você, né, e ela te conhece, né, claro, né, uhum. E ela fala, você não é parente dele, né? Uma pergunta meio retórica, assim. Ela fala, pô, nós não podemos dar muitas informações, só que ele deu entrada em estado grave e passa por cirurgia agora. Eu olho nos olhos dela e mando um, por favor, me fale tudo que você sabe. Vou mandar o meu em hipnose. São hipnoses. Que a Juju não funciona. Nunca funciona, cara. Nunca funciona. Cara, o cara tá tão abalado. Não, ele tá tenta... batido, você tenta olhar os seus olhos, você lembra do que você ia fazer com a Ellie? Seus olhos se enchem de água, né? É verdade. Você dá aquela travada, assim. Eu não. E a recepcionista olha pra você e fala... É, não, não fica assim, ela passa um lenço pra você, né? Não, você pode aguardar aqui, eu tenho... Ele tá em boas mãos, numa boa equipe, vai tudo ficar bem. Eu não tenho muito tempo. Eu só queria que... Aí eu coloco os documentos necessários, né, só um cheque, alguma coisa assim. É, eu só quero que todas as contas, né, eu sei que a família dele não tem muito dinheiro e isso vai ficar um pouco caro, eu vou cobrir todas as despesas do hospital que ele tiver. Aí você vê que ela, não, tá tudo bem e tal, começa a passar os formulários, né? Eu preencho tudo assim, né, quando eu termino. É só isso. E, bom, obrigado, depois que eu preencho isso, agora eu vou até a casa da Zoe. Se eu pudesse agradecer, eu agradeceria, tá bom, Victor? Nossa, que limão. Beleza, você vai. Até porque nos Estados Unidos é um problemaço você ir pro hospital e não tiver seguro. É caro pra caralho. É. O cara aí baleado com tiro de rifle. Puta é merda. É punk. Tá endividado pra vida. É. A. Zoe e Caim. Vocês estão nessa cena, né? Na sala de aula. E você está lá, Zoe, Caim e estava o Rob. E aí, vocês estão os três sentados, assim, né? Uhum. Eu vou voltar minhas atenções pro Rob por um minuto, já que eu não tô conseguindo tirar nada de muito útil da menina. Eu dou uma encarada assim no Rob e não suspiro, assim, e fico esperando, assim. Eu falo, Rob... Jeito meio dane-se. Vocês estão os três próximos? Você puxou o Rob meio de lado? O que vocês estão fazendo? Ah, eu acho que eu fui até o Rob, né? Aham, você vê que o Rob olha pra você e você vai chegando e ele fala... Eu tô tentando não parecer ameaçadora, entendeu? Não que uma menina do meu tamanho seja, mas, enfim. Aí ele olha pra você e ele fala, nossa, Zoe, eu sinto muito. Você aqui? Eu falo, calma, talvez... não seja tão grave quanto você imagina. Mas, Robbie, por que que você fez aquilo que você fez? Aí você vê que ele olha assim, ele... eu não sei, é... desespero... era muito grande, eu não conseguia mais, sabe? Eu não conseguia continuar. E agora eu estou aqui, você vê que ele aponta, né? Uhum. Eu falo, mas... eu não matei ninguém, viu, Ellie? Quando você fez o que fez, você estava falando sobre Bíblia e sobre contas e... você tem certeza que você era você mesmo quando você fez aquilo? Você vê que ele olha e fala assim, eu estou muito melhor agora, mas naquele momento era... era difícil, tudo que eu conseguia era seguir o que ele tinha me dito. Ele? Ele, era uma figura, um cara estranho, disse que o nome era Gabriel. Uhum. Aí ela vai descrevendo ele, né? Sei. É, ele continua pela cidade e ele parece que tem feito novas amizades com pessoas da nossa idade. Você tem... você vê que ele para assim, ele fala, ah, então, se ele se aproximou de outras pessoas, eu tenho pena delas. É... o que especificamente ele fez? Você pode me dizer qual foi, tipo assim, a trajetória que vocês tiveram juntos? Você vê que ele para assim, né? Ele fala, eu não lembro de tudo, mas ele tinha... me oferecido coisas, um meio de lidar com os meus problemas, era algo diferente, era quase como um poder, uma maneira de convencer as pessoas a fazerem o que eu quisesse, era inebriante, sabe? E o que eu tinha que fazer por ele era encontrar um número. Eu passei dias calculando, tentando encontrar uma sequência numérica. E cada vez que eu ficava com isso, que eu começava a fazer, eu me sentia mais perdido e mais perdido. Mas eu não conseguia deixar de fazer. Eu me levanto e interrompo ele. Número? Aí ele... é, um número, sabe? E o que, que isso tudo tinha a ver com a igreja e a Bíblia? Bíblia. Número. Pera. Faz bastante tempo que eu tô me sentindo bem perdida assim também. Você vê eu que ele... um... continua. Eu dou um suspiro. Não que nada disso importe agora, né? Sim. Que diferença faz? Você matou ou não matou ninguém? Se ele ficou amigo ou não de quem não deveria? Aliás, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E... não faz mais diferença. Acabou. Já era. Sim. Eu olho assim com uma cara pensando nesse comentário de tipo, você tem que tomar cuidado com as amizades que você faz. Você vê que ele... O Rob, ele para, né? E ele fala, eu só sei que era parte do que eu precisava fazer. Uma parte eu precisava encontrar um número e a outra parte eu precisava encontrar uma Bíblia. Ele disse que a Bíblia ia estar naquela igreja, aquela igreja velha que pegou fogo. Entendi. Mas eu procurei e não encontrei nada. Robbie, você por um acaso viu o Caim por aqui? Você ouviu quem? O Caim. Você vê que ele para assim, né? Ele olha para a menina que tá com vocês, olha para você, ele fala, eu acho que você ainda não tá entendendo as coisas bem, deve ter acontecido recentemente, né? Você deve estar um pouco confusa, digo. Aí ele se aproxima pra você. O cair daqui com a gente. Eu aí, tô ele dá aquela, de olhos, assim. Ele dá aquela olhada assim, tipo, né, fazendo um toco com a cabeça, né, apontando. Aí eu faço uma cara de meio assim confusa, daí eu olho pra menina, aí eu olho pra ele de novo, falo assim, eu não sabia desse lado do Caim. Aí você vê que ele chega próximo pra você no seu ouvido e fala, ele tá bem confuso. Outro dia eu entrei aqui na sala e ele tava... E ele era um cara totalmente diferente, com umas roupas antigas. Mas é ele, sim. Você não consegue sentir isso? Eu não sei, eu vou, sei lá, tentar sentir isso. Agora que você para, né, e tenta se concentrar nisso, você sente a presença familiar do Caim vindo daquela menina. Mas o rosto e principalmente o modo de agir é muito diferente. Tá. Aí eu falo assim, bom, o que vocês acham da gente sair daqui? Rápido, tá aqui na mão! Meu Deus. Tudo bem aí? Tudo tranquilo aí? Poxa. Vai, acho que o Chess abandonou aí o negócio temporariamente. Deu ruim. Tá bom. Aqui a foto da menina Caim. Que eu já tinha postado antes, né? Ah, eu sei quem é. E o que você tava falando, Zoe? O que vocês acham da gente? Ir embora daqui. Aí você vê que o Rob olha pra você, né? Ele dá com os ombros e fala... você pode tentar, mas não tem como ir embora daqui, Zoe. Eu falo pra ele, Robbie, você quer vir com a gente? Aí você vê que ele olha, se ele fala, eu não posso. Não ainda. Ainda? Disseram que eu tenho que esperar aqui, que eu tenho que aguardar. Que esse é o lugar pra pessoas... Onde eles não sabem o que fazer, não sabem pra onde vão. Não, mas eu não tô falando de ir pra frente, eu tô querendo dizer, tipo assim, você quer voltar? Ele olha, eu não posso ir nem pra frente, nem pra trás, Zoe. Nenhum de nós pode. Eu, na verdade, eu fiz uma barganha justamente pra conseguir... chegar até aqui e conseguir voltar. Você não quer tentar voltar comigo? Ela, a menina... Vocês dois. Vai ganhar? Com quem? Ela vai se aproximando de você. Com alguém que tem o poder de envenenar os outros? Põe a mão assim no rosto e fala, ai, que merda. Eu falo assim, olha, eu não tenho orgulho de ter feito esse tipo de negociação e nem com quem eu tô lidando, mas as circunstâncias estavam drásticas. Olha assim, não, nossa. Olha assim, mas agora já tá feito e eu espero que vocês dois não me façam ter vindo até aqui em vão. Mas você não entendeu. Não tem como ir embora daqui. Eu também não quero ir embora. Por que não? Por que não? Porque não. Eu não quero. Não. Você vai ficar aqui? Ela é com os braços assim e senta numa outra carteira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não estou saindo daqui. Eu já disse que eu estou esperando uma pessoa. E quem você está esperando, Caim? Meu nome não é Caim. E qual é o seu nome? Estela, meu nome é Estela. E quem você está esperando, Estela? Por que você faz todas as perguntas, hein? Fica resmungando. Aí nisso que você tá resmungando, né? Zoe, você escuta uma voz vindo da porta, né? E a pessoa, ah, não. Quando você olha, tá o Sr. Shang. Deus, eu que o diga. Caraca, vai voltar todo mundo que morreu na série. Não, o Sr. Chang não vai fazer nenhum esforço, não, viu? Coitado, professor. A minha antipatia não é muito justificada, mas... Segura aí. Ellie, você termina de pegar, você encontrou as coisas, conseguiu saquear aí os... Revirar os o quarto da Zoe. Depois de revirar o quarto, você conseguiu saquear os pertences. Tá, eu guardo o relógio e o batom, mas agora eu vou esperar a Zoe voltar deitada na cama dela, lendo, analisando ali o diário dela, tentando memorizar o que dá. Fica ali esperando. E você vai aguardar ali? Sim. Tá bom. Ô, Victor, você chega na casa da Zoe. Eu tô com a campainha. Beleza. A mãe dela abre a porta, né? Você já tinha vindo lá outra vez, né? Já. Ela olha pra você e fala, Victor, você veio atrás de notícias sobre o Caim? Nós ainda não sabemos muita coisa. Ah, na verdade eu vim ver a Zoe, ela tá em casa? Aí ela tá sim, ela chegou, a Ellie tá lá em cima com ela. Ah, tá o quê? A Ellie tá lá em cima com ela. Ah. Não, tudo bem, eu volto mais tarde então. Aí ela, não, tem certeza? Você pode ir lá, as duas. Eu acho que elas estão precisando de um pouco de ajuda nessa hora. Não, eu sei, mas eu volto mais tarde. Obrigado. Ah, tudo bem. Eu vou depois que ela fechar a porta, né? Eu vou me encostar em algum lugar próximo. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar o celular da Ellie. Beleza. Vou jogar pela janela. Isso, aliás, dá mais oportunidade mesmo. Vou digitar uma mensagem e vou jogar pela janela. Da quebra meu iPhone. É muito filha da puta, cara. Não, mas eu vou mirar na cama pra não quebrar. Beleza, com suas habilidades vampíricas de arremesso de celular. Caralho. A grande arte dos arremessadores. A grande arte de Victor. Você. Ellie, você tá deitada lá na cama e um celular entra pela janela. Tá, eu tomo e aquele... por pouco não acerta a sua cara na cama. Eu tomo aquele susto assim, né, no reflexo. Olho o celular, reconheço ele e corro pra janela pra olhar. Eu já vazei. Não tem ninguém lá. Mas tem algo no celular. Tá, eu olho o que tem no celular. Aí você mandou uma boa pergunta. No celular tem apenas duas palavras. Me desculpe. Ah, agora não vai colar tão fácil. Não. E agora eu vou pra... Meu próximo destino, eu vou pra casa do Curtis. Nossa. Tá, casa do Victor. Curtis. Por precaução, eu fecho a janela do quarto da Zoe e tranco a porta. Você fechou, trancou e se isolou lá dentro. É. Muito bom, muito bom. Zoe. Sim, chegou o Sr. Chang, né? Eu coloco a ele mão na cara. Ele olha pra você assim, abaixa a cabeça. Ele, não, não, não, não. Deu tudo errado. Aí eu falo, você também. Você vê que ele olha, né, e fala assim, eu? Eu já estou aqui há algum tempo, agora vocês... Eu esperava que vocês dois fossem mais inteligentes do que isso. Como aconteceu? Foi o Gabriel? Foi alguma coisa estranha? Ainda não aconteceu, eu tô tentando impedir que aconteça. Você vê que ele para, se olha pra você, né? Como assim? Eu talvez tenha pago um preço alto pra estar aqui, mas eu estou com... poder de voltar. Ele, então, você não... Não. Não. Ainda não. E ele aponta pro Caim. É, eu vim buscar justamente. Mas a Estela não tá muito afim de ir embora. Ela cruza os braços. Assim. Eu falo assim... Não adianta eu ir embora. Eu não quero voltar. Do que adianta eu voltar? Eu sempre... Eu viro pro senhor Cheng e falo assim... Quando a gente te encontrou, foi algo bem, vamos dizer assim, grotesco. Foi você quem vê? Eu tô pensando? Ah, você vê que ele para assim, ele olha, não, não foi ele em si, mas ele mandou alguém pra fazer o serviço. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Ele tem regras muito específicas que ele não pode quebrar. Quem? Aí você vê que ele olha e fala assim, não matarás é uma delas. Ah. É, eu já tô ficando cansado dessa religião, sabia? Aí ele olha pra você e fala, e você diz isso pra mim? Senhor Cheng, quem foi que ele mandou pra fazer o serviço sujo? Aí você vê que ele olha e fala assim, o poder do Gabriel é isso, é oferecer esperança para os corações quebrados, para os desesperados. E ele encontrou alguém que estava desesperado, alguém que desejava vingança, alguém que não ia hesitar em cumprir as ordens dele, em matar por eles, quando ele prometeu que a pessoa teria o direito de se vingar. O que você teria feito se você tivesse perdido um filho também? Tudo bem, ele não chegou a perder o filho, mas bom. Uhum. Já entendi. Acho que eu tenho que ficar atenta quanto a com essa pessoa. Você vê que ele olha assim, ele fala... Ah, o Gabriel não vai sujar as mãos dele. Ele não vai fazer esse tipo de coisa com vocês. Mas isso não quer dizer que ele não encontrou pessoas pra fazer peões pra ele. Certo. Bom, eu vou tentar resolver essa situação. Mas primeiro eu preciso convencer uma certa pessoa a me acompanhar de volta. Você vê que ele olha assim, ele vira pra você e fala... Vocês já encontraram a Bíblia? Não, o Gabriel fez com que a gente estivesse ocupado com outros problemas antes. Você vê, enquanto ninguém tiver a Bíblia, então tudo bem. A Bíblia é metade. Sem a Bíblia, não, ele não vai conseguir o que ele quer. Certo. Aí tem mais algum tipo de informação que você queira me passar? A gente ficou de se encontrar, mas... Eu tenho mais uma informação que eu preciso passar pra você. Aí você vê que ele chega assim, Gabriel não é o único que tá atrás disso. Tem outro ser procurando também. Ele é tão poderoso quanto, e a presença é muito forte. Ele se descreve como aquele que envenena as pessoas. Ah, eu acho que eu conheço esse ser. Você vai dizer, é muito importante que você fique longe dele, que nada aconteça, que você esteja totalmente afastada. Não tá balançando a cabeça, assim. Ela dá... Tarde demais, velho. Você vê que ele olha assim, ele fala, porque até onde o Gabriel sabe, só tem uma pessoa que pode encontrar a combinação que ele quer. Mas eu sei que existe mais uma pessoa que pode conseguir isso. E essa pessoa é você, Zoe. Então você tem que se manter longe e não deixar nada acontecer. Você entendeu? Isso é muito importante. A Marina tá fora. A garota tá certa, já... Peraí que a Marina tá voltando. Pode falar. A garota tá certa. Alguma... Já é tarde demais. Como assim tarde demais? Como você acha que eu vim aqui podendo voltar? Aí você vê que ele abaixa a cabeça, né? Ele, não, não, não, não. Sim, sim, sim. Vocês sempre fazem isso quando chegam aqui. Estela, eu acho que tá na hora de você me ajudar. Por quê? Porque a merda já tá feita, não custa nada tentar. Eu tô ficando frustrada já com essa situação. Azul. Eu consigo acessar a coisa ruim daqui? Ah, não. Fazer uma ligação? Aí você vê que o seu Sheik fala, olha, enquanto você estiver aqui, ele não vai poder te ouvir. Ele não pode atingir esse local, nem ele, nem o Gabriel. Ninguém de cima, nem ninguém de baixo. Certo. Mas eu também não tenho todo o tempo do mundo. Ele, bom, e o que você tá tentando fazer aqui? Eu vim buscar o Caim. Eu... Tô falando que eu sou esse garoto? Eu não sou esse garoto. Eu nunca queria ter voltado. Eu... Não no momento, né? O que eu fiz? Caim, você lembra da Ellie? Eu lembro da Ellie? Não, você não... O nome não tá te dizendo muita coisa. Apesar que quando manda esse nome, você lembra da menina que você está esperando. Só rapidinho interrompendo, enquanto tô lá no quarto da Zoe entediado. Vou ficar mexendo nas roupas dela lá. Caramba! Stalker, hein? Pouquinho só. Pode continuar. Vai sumir alguma calcinha minha? O que vai acontecer? Não, só tá dando uma olhada pra ver o ela tá pegando assim, né, as roupas e olhando. É, dando uma, né? Tipo, eu espero encontrar meu vestido do Cthulhu aí, gente, no mesmo lugar, hein? Já era, rodou. Eu não quero voltar. Eu já tinha decidido que eu não queria voltar depois de tudo que aconteceu. E você vai deixar então a Ellie sozinha, porque a Zoe ainda acha que, né? O que você tá falando? Eu não tô falando disso. Então você vai abandonar quem precisa da sua ajuda, é isso? Não tem como. O que eu fiz com a pessoa que eu mais amava nesse mundo não tem desculpa. Eu fiz exatamente aquilo que eu tinha jurado que eu não ia fazer. E eu decidi que eu cansei. Eu não quero mais voltar. Mas uma hora ela vai aparecer aqui e aí eu vou finalmente poder falar pra ela. Mas talvez ela não vá me desculpar. Eu não vou me desculpar. Escuta aqui, mocinha. Eu acho que você tem a oportunidade de reverter o que quer que você tenha feito, em vez de ficar se sentindo pena de si mesma. E eu vim aqui pra te buscar e eu comprometi muito de mim pra vir te buscar e você tá aí de braço cruzado fazendo bico, porque você não quer mais voltar. Eu matei ela. Você não tá entendendo. Se você matou ela, como que você acha que ela vai chegar aqui? Ou se ela não tá aqui, ou ela tá pra cima, ou ela tá pra baixo, como o nosso querido professor de matemática colocou. Se ela não tá aqui, nem em cima, nem embaixo. Eu me afasto um pouco da Zoe, fico assim, não... Eu não sei... Eu não conheço você, eu não sei do que você tá falando. Você tá procurando a pessoa errada. Eu consigo me lembrar de alguma coisa? Ah, com ela falando assim, você começa a lembrar algumas coisas das suas memórias como Caim, né? Vai tentando colocar isso, mas você não sabe ao certo, né? Ela fala sobre, se ela não tá aqui, aonde que ela está? E você tá confuso, você não... Você não sabe onde ela está. Ou melhor, você não sabe quem ela é, né? Nesse meio tempo, a Victor, você chega na casa do Kurtz. Eu tô com a campainha. Você escuta, dá um tempo, né, sem ter nada. E aí você escuta, né, do outro lado uma voz, quem é? Victor, nós precisamos conversar. E aí você escuta passos apressados subindo a escada. Tem uma janela na parte de cima da casa, alguma coisa assim? Tem. Então eu vou tentar entrar por lá. Você sobe, você já vai entrando pela janela, você vai dar uma espiada primeiro, o que, que você vai fazer? Não, eu entro. É aquela coisa, né? Abre a janela, você entra e é, cara, pipoco no peito já, sabe? Uhum. Que balas fazem pouco contra você, né? Pode ser. Isso fica muito a seu critério. Ah, balas fazem pouco. É uma maneira muito ineficaz de lidar com alguém como você. Ok. Você olha e tá o 38 na mão do Curtis. Eu olho pra ele. Eu entendo por que que você fez isso. Eu vim aqui me desculpar pelo que eu fiz com sua família. Por que não? Ele joga o negócio no chão, né? As armas estão longe dele. E ele vem meio que com a mão pra cima de você, né? Eu deixo ele me... Eu deixo ele me bater enquanto eu vou falando. Você pode... Ele joga você no chão, né, e vai acertando o soco depois do soco. Ah, você pode descontar sua raiva assim, se você preferir, mas eu não posso ser morto. Isso não vai te fazer bem. Eu vim aqui lhe fazer uma proposta, na verdade. Eu tenho uma maneira de devolver parte da sua vida de volta pra você, se você quiser. Então é aquela coisa, você tá caído no chão e ele tá lá batendo, né, machucando a... Mesmo machucando o seu rosto, mesmo machucando as próprias mãos enquanto te espanca, né? E ele continua assim num bom tempo até perceber que é infrutífero isso, uhum. Né? Que com os socos, com as mãos nuas, ele não vai conseguir muita coisa com você. Ele levanta, né, esbaforido, olhando pra você. A cara do Victor tá bem marcada depois desses socos que ele levou. Tadinho. Eu reitero. Eu posso devolver parte da sua vida de volta. Se você quiser ou não. Se você não quiser, eu vou embora e você provavelmente não vai me ver de novo tão cedo. Não tem nada que você possa fazer pra me machucar. Mas eu posso te ajudar de alguma maneira. E que você não vai querer mais fazer isso. Você vê que ele tá olhando pra você, né? Com aquele ódio no olhar. É, eu respondo. Aforido, né? Eu respondo. Eu posso fazer o seu filho ficar bem de novo. Ele dá uma parada assim, né, olhando pra você. E por que que eu queria acreditar? Eu iria acreditar nisso. Foi você que fez aquilo com ele. Eu vi tudo. É verdade. E eu não tinha motivo nenhum pra vir aqui te falar essas coisas. Mas, como dizia Nietzsche, até um monstro tem culpa. E às vezes ela se torna demais. Eu sinto, assim. Eu deixaria... você me matar se você se pudesse. Eu não tenho como morrer. Mesmo, eu já tentei. A minha história é cheia de idas e vindas nessa situação. Eu me descontrolo, eu faço mal para uma série de pessoas e quando eu volto ao normal a culpa é demais. Eu já teria acabado com isso tudo se eu pudesse. Eu não posso. Mas eu posso fazer algo por você, se você quiser. Se não, eu vou embora. Eu deixo você do jeito que você prefere. Eu não tenho nada a ganhar com você, Curtis. Eu só quero sair daqui sentindo que eu não fiz tanto mal pra essas pessoas. A escolha é sua. Mas, enfim. Se você não quiser me ajudar, se você não quiser me ouvir o que eu tenho a falar, eu vou embora. Você que sabe. Você não tá necessariamente tentando convencê-lo de algo, né? Ou você está tentando manipulá-lo de alguma maneira? Estou tentando convencê-lo com argumentos, não necessariamente com manipulação. Então, pode ser um manipular um NPC, só que aquela tab de dar motivos, né? Beleza, rola. 10. Beleza. Agora, se fosse hipnose. Ele... Esse é o segredo, você tem que falar, você tem que ser bonzinho, aí dá certo. Ai, ai. Vai fazer o que você quiser se você der pra ele um motivo, no caso, né? Uhum. E aí você para, ele olha assim pra você, né? Eu só quero meu filho de volta. O que você quer? Tem duas coisas que eu posso fazer pra você. A primeira, eu posso fazer você esquecer de muita da dor que você passou. E com relação ao seu filho, a única maneira que eu tenho de fazer ele voltar ao normal, ele voltar, sair da situação que ele tá, é se eu torná-lo a mesma coisa que eu sou. Ele vai voltar a ser uma pessoa, ele vai voltar a viver, ele vai ser um pouco diferente. E ele vai viver pra sempre. Aí você vê que ele olha pra você, né, tá chorando, e fala assim, então, o que você me oferece é que ou eu esqueço do meu filho, ou eu decido que ele vai ser transformado num monstro, é isso? Eu não vou fazer você esquecer dele. Eu vou fazer você encontrar paz. E sim, de algumas olhos ele poderia ser um monstro, mas todos nós somos livres. Se ele vai ser um monstro ou não, vai ser depende das escolhas que ele vai fazer. E você vai estar do lado dele para ajudar ele nesse processo. Aí você vê que ele olha assim e fala, eu só quero meu filho de volta. Tudo bem, Curtis. Eu vou te dar isso. Eu espero que... Eu sei que é pouco, mas eu espero que seja um pouco melhor do que eu... Enfim. Desculpe por tudo, Curtis. Seu filho vai ter uma recuperação milagrosa. Você vai ver. Beleza. E com isso, Vitor, eu como eu não tenho uma regra pra criar vampiros, mas eu acabei de ganhar minha XP necessária pra um novo advancement, você acha que vale a pena pegar um advancement criado, chamado Criar Vampiros? Tipo, ter... como ter prole? Porque não tem uma... o livro nunca entra nesse mérito, né, de como você uhum. Cria novos vampiros. Se né? Você quer que isso seja relevante, do tipo, eu quero que essa prole vampira esteja por aqui, etc. Então eu acho que sim. Agora, se com isso é uma maneira que você tá dando pra... A gente vai remover esses dois NPCs da jogada, uhum. Porque aí o Curtis pega o seu filho recém-transformado em vampiro e os dois vão embora pra nunca mais voltar, então não, você poderia pegar outro advance. Ah, então tudo bem. Então vamos poderia ficar assim. Ser, a menos que você queira que isso seja realmente relevante na história. Você quer ter um progene aí. Né. Não esse, né? Você quer ter um filho a essa altura do campeonato. Né? Não, acho que... Se bem que por outro lado, né? Não. Vamos sim. E agora eu vou pro hospital para cumprir a minha promessa. Tá bondoso ele, hein? Em poucas horas ele vai tentar corrigir tudo. O cara tem pouco tempo, ele tem que fazer valer a pena. Beleza. Ellie. Diga. Toda vez que você passa o turno pra Ellie. Que medo é esse? Bate na porta do quarto, você escuta a voz da mãe da Zoe. Uhum. Zoe, Ellie, tudo bem? Posso entrar? Pera aí, eu pego uma peça de roupa e vou e abro só uma fresta assim da porta e falo, a Zoe tá experimentando umas roupas. É que a gente tá passando tempo. Você sabe. Tudo bem. Querida, eu só queria falar que o seu irmão tá lá embaixo. Ah, tá. Fala que daqui uns 10 minutos eu vou pra casa. Ah, ele tá aqui. Disse que quer falar com você. Tá, eu já desço. Espera só um pouquinho. Ah, tudo bem. Eu vou deixar ele aí guardando lá embaixo, então. Daí eu volto ali, coloco as roupas da Zoe no lugar. Uhum. Tipo, enfia assim a filha, né? Dentro do armário. É, jogo lá. Dá uma empurrada, assim, força a porta. Tá, eu vou descer. Vou descer pra ver o que ele quer. Beleza, você desce e o Nathan tá lá parado, né? Olhando pra você. E aí ele, assim que você chega, né? Ele vem andando na sua direção e te abraça. E dá, sabe aquele abraço forte uhum. que Você até tenta dar um, tá tudo bem, abraço, acabou, e a pessoa te segura de novo, né? E ele fala, tá tudo bem com você? Tá, mas por que não estaria? Ah, eu tô preocupado, né? Quer dizer, aí ele, o que aconteceu aí? Bala perdida, tiros? Ah, eu fico com aquele pensamento que o pessoal disse que ele trabalhava pro Gabriel, que ele tinha alguma ligação, e eu fico com isso na cabeça. É, mas o que, que você veio fazer aqui? Só isso? Ah, eu vim ver como é que você tava, irmã. Mas por que, que você não me ligou? Porque você estava na casa da vizinha, pelo que eu sabia, e aí eu quis vir ver. Mas você me viu chegando? Ah, eu te vi entrando aqui. Ah. Tá, tá bom. E aí você demorou aqui tanto tempo, eu achei que você podia estar com a sua amiga, mas o pessoal lá em casa tá tão preocupado, vamos lá pra casa. Eu já vou, é que a Zoe, ela tá muito triste, sabe? Ela tá muito abatida, eu preciso dar esse apoio pra ela, ela acho que é uma das únicas amigas que eu tenho na cidade. Acho que você entende, né? Eu já vou pra casa, não se preocupe. Você vê que ele para assim, ele olhando pra você, ele... É bom mesmo você ficar aqui com essa menina, quer dizer... tá todo mundo esperando você lá em casa? Não, eu já vou, não se preocupa. Ah, a não ser que tenha algum motivo especial pra ir pra casa. Você vê que ele olha assim e fala, não, eu só queria que você estivesse por lá, sabe? Eu acho que não é muito seguro por aqui, né? Entendi. Não, mas se preocupa, eu já vou. Me dá mais uma meia hora. Ah, tá bom. Tá, eu vou voltar lá e eu vou dar um chacoalhão na Zoe, que ela já tá mó tempão nesse transe aí. Nesse transe? E aí você tá chacoalhando e vai dar uns berros louco. Vou dar uma chacoalhada nela, chamar o nome dela. Mas não vou gritar muito alto, porque senão a mãe dela vai aparecer de novo, né? Tapa na cara, fazer tudo. Ah, dá um chacoalhão. Só um chacoalhãozinho assim, né? Dá uma beliscada. Beleza, Zoe, você tá lá no meio desse papo todo e de repente você começa a ficar um pouco tonta, você começa a escutar o seu nome sendo chamado, você entende que alguém tá tentando te acordar, alguém indevidamente está tentando te tirar daí. Você sabe que você não tem muito tempo. Oh. Eu viro pra Estela e falo. E aí? Você vai ficar aqui, esperando, deixando que as pessoas por lá sofram sozinhas, ou você vai tomar uma atitude? Então, o que você quer que eu faça? Não... Aí eu viro pra ela e falo assim, eu chego perto, pego ela pelos ombros e falo assim, a última vez que a gente conversou, a gente tava tentando encontrar a Ellie. Lembra da Ellie? Tem olhos gigantes, assim, cabelo escuro. E ela não tava numa situação muito boa. Ela precisava da nossa ajuda. Eu acho que tá na hora de você voltar pra gente poder continuar ajudando ela. É, ela vai falando isso e você... Ela fala assim, tenta lembrar, por favor. Você se lembra da Ellie? A Ellie tá tudo bem, assim, eu olho pra ela. Zoe, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada. Caim, agora você tá lembrando? Ah, ela meio que faz um sim com a cabeça, meio... Um sim e um não. Confusamente está se lembrando. Eu vim aqui te buscar. A gente precisa voltar. O tempo está acabando. A gente tem que ajudar a Ellie. Vamos voltar? Back. Tá bom. Aí eu viro para os outros dois da sala e falo assim, ninguém mais quer tentar mesmo voltar? Aí você vê que os dois, eles estão num canto e eles falam, não, pra nós não é tão simples. O nosso momento lá acabou. Agora a gente está numa outra fase. Aí eu pego a Estela pela mão e aí eu não sei como que eu devo sair dali, mas eu imagino que o primeiro passo seja sair dessa sala. Nisso que você pega lá na mão, né, o Rob fala, né, Zoe, quando você voltar lá, dá um oi por mim pra Christy, ela passou aqui tão rápido. E ele fala ele isso... Por um segundo e fala assim, realmente? Como que ela conseguiu, se nenhum de vocês dois conseguiu? Aí é aquele momento que ele, o professor Schenck, isso é porque agora ela... E aí, nesse momento, você acorda. Você acorda sendo chacoalhada com a Ellie na sua frente, né? Te chacoalhando e zoou e tal. E aí? Eu pisco meio confusa, olho pra ela. Aí eu falo, Ellie, você tá... Tá tudo bem? Você tá bem. Não graças a você, mas que demora. Eu tava tentando ajudar o Caim. Você sabe que você tá sabendo o que aconteceu com ele? E ele tomou um tiro. Ele tá no hospital. Eu tava lá com ele. Até que me ofereceram um jeito de conseguir trazer ele de volta. E eu tava tentando fazer isso. Só que agora eu não tenho certeza se eu consegui. E o que a gente faz então? Eu não sei. A sua mãe bate na porta, né? Uhum. E, filha, eu tenho uma ligação. Seu pai me ligou do hospital. Eu vou correr na minha porta. Ela fala assim, ele saiu da cirurgia agora. O seu amigo passa bem. Aí eu dou aquela respirada aliviada. E eu falo assim, amanhã, no primeiro horário de visitas, eu vou pra lá. Aí eu viro pra ela e eu falo, a gente tava tentando te encontrar e, bom, eu tentei alguns métodos aí, você sabe, e aí você tava numa situação de perigo, o que aconteceu? Tá, o Victor, eu vou contar pra ela toda o que o Victor fez comigo, mas não vou contar o que o Gabriel falou depois, eu vou contar que ele me libertou. Você vai até contar o Gabriel te libertando. É. Beleza. Que o Victor fez e que... Que ele é mal e tal. Fazer um drama também. Não que precise muito, né? Uhum. Eu vou dar uma balançada na cabeça e falar assim... Eu falei que você não devia confiar no Victor. Mas... acho que você tá certo. Agora... Bom... Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eu não sei, talvez eu tenha alguma coisa aqui que possa te proteger contra vampiros ou alguma coisa que pra te deixar mais calma, mas... Pra te falar a verdade, eu tô um pouco exausta com essa situação que tá aí. Tem uma coisa que tem me perturbado. Quando ele ficou à mercê do Gabriel... Ele não parecia se importar que ele ia ser morto e ele disse que ele não poderia ser morto. Você sabe de alguma coisa? Eu sei que ele é um vampiro e que eu imagino que não seja muito fácil matar um vampiro. Nem cortando a cabeça dele fora? Eu nunca testei essa teoria, mas eu acredito que colocar fogo não é uma alternativa. Da última vez que eu encontrei ele uma vez pós fogo e ele tava vivo ainda. Onde você encontra essas informações sobrenaturais? Um pouco é estudo, um pouco é umas conversas que eu tenho tido com algumas pessoas. Eu acho que seria uma boa você pesquisar, porque eu acho que tanto eu quanto você podemos estar em perigo. É, eu tenho quase certeza que você está em perigo. Muito maior do que o Victor, por sinal. Mas, tá bom, vou ir pra casa agora. Amanhã, quando você for ver o Caim, você me chama. Tá bom. Daí eu vou embora. E, mas antes eu falo, ah, legal o seu diário com esses nomes aí. E sai. Deixei lá na cama o livrinho. A Zoe tá muito cansada pra ficar brava, velho. Pra se importar com isso. Uhum. Beleza. É, Zoe e... Ah, tá. E o... Vocês duas e o Victor... O que você tá fazendo agora, Victor? Passou no hospital pra... transformar o... filho do Curtis em vampiro. Uhum. Beleza. Não, você chega lá... Vai entrando só na sua mistura de manipulação e dinheiro? É tipo isso. Você consegue um acesso fácil até a parte da UTI que ele tá internado. Tá em coma, né? Uhum. E aí eu faço aquele... Olho pro moleque, né? Daquela marejada no olho, assim, falo... Eu não tenho nem o que falar pra você. Espero que o presente que eu te dou agora compense por alguma coisa pelo que eu tirei de você. E aí eu faço aquele... Primeiro eu desligo os equipamentos, né, pro... Tipo, não falar, ah, o moleque morreu, e como te ligar enfermeira, médico e tudo mais. Justo, na sala. Né? E aí eu faço aquele esquema de drenar o corpo e depois dar o meu sangue pra... Nesse estilão clássico aí de... Exato, é mais legal. Beleza, beleza. E aí feito isso, vou pra... Bom, sei, falei. Não, eu ia perguntar pra você, o efeito do que você faz é instantâneo ou você faz e sai antes que ele desperte? Não, eu quero... Puta, fazer... Largar um moleque solto no mundo sem entender o que ele é foda, não? Eu vou ficar até ele acordar e... Não, assim, muito provavelmente você chegou mais rápido, mas muito provavelmente o pai do moleque tá indo, sabe? Tá indo em direção a... Ah, tá, e o pai do moleque vai dar um crash course pra ele, então. Então eu vou embora antes que ele acorde. Beleza, tá certo. E por fim, a última coisa que eu quero fazer na noite antes de voltar pra casa. Aliás, eu já vou voltando pra mansão, né? Uhum. No caminho eu vou em algum lugar e eu compro um papel e caneta, ou se eu não achar, eu escrevo não. Mas eu vou começar a escrever uma carta que eu vou deixar pra Zoe. Uma carta pra Zoe. Depois eu que sou fora de época com meu e-mail, né? Beleza. E. Só um certinho, gente. Rapidão. Tá, enquanto você vai fazendo isso. Ellie. Diga. Você falou isso e saiu. É, fui pra casa. E aí? Aí vou entrar. Você chega lá, né? Tá sua mãe, seu irmão esperando. É, tô com aquela cara inchada de choro, saca? Porque não tem como disfarçar. Sua mãe dá aquela olhada, né? Tipo, filha, tá tudo bem? Tá. Notícias do seu amigo? É, parece que ele tá melhor. Aí você fica, ai, que bom, que bom. Mas, é isso, eu vou tomar um banho e vou dormir. Ah, tá tudo bem? Ah, não, né, mãe? Um amigo meu acabou de tomar um tiro. Você precisa de alguma coisa? Não, nada, eu vou me recolher. Aí você vê que a sua mãe parece que vai falar outra coisa, mas o seu irmão dá uma... Sabe, põe a mão nela, assim, dá um... Deixa ela. Vou Beleza. Ver. E aí você tá, Ellie, você só vai se recolher e dar o dia por encerrado ou vai fazer mais alguma coisa? É, só vou dormir e pensar um pouco sobre tudo, né? Beleza. Você, Zoe... Começo a olhar em volta no meu quarto, começo a perceber que tá tudo meio revirado. Começo a procurar minhas coisas. Você dá aquela procurada e você vê que tem coisas faltando no seu quarto. Uhum. Só duas coisinhas. Também não é pra... Só duas coisinhas. Pra fazer. É, mas eu tipo, eu mantenho estoque, né? Listado, né? Não é o negócio é você ter um controle rígido, né? Então... Eu fico bitches be crazy. E aí eu tô muito cansada e eu vou dormir. É, quando você vai... Não, nada. Beleza, só vai dormir? Beleza. Victor. Tô de volta pra mansão. Uhum. Chegando lá, eu chego pro primeiro mordomo que eu encontrar. Certo. Você. Aí você vê que ele é o senhor. Eu preciso que amanhã você entregue a sua carta e o meu jaguar nesse endereço. Aí você vê que ele olha o jaguar, senhor? Sim, sim. E providencie também os documentos de transferência para esse nome. Eu acho que vai ser um bom presente para uma amiga. Sim, senhor. Ótimo. Agora, eu fiquei sabendo que a minha mãe já deve estar aqui. Você vê que o seu servo, né, dá uma respirada funda, né? Ele fala, sim, senhor, o senhor chegou em boa hora. Ela já estava ficando impaciente. Então ainda tá. Onde é que ela tá? Ela se encontra na biblioteca. Muito bem. Obrigado. E eu vou pra biblioteca. Beleza. Se chegar na biblioteca... abre tá ela e o Ramírez, né? E ela olha pra você, abre aquele sorriso, né? Ela, Victor. Qual é o nome dela mesmo? Esqueci. Era Angelique, né? Angelique. Angelique. Aí você vê que ela para, assim, ela faz uma cara... Eu prefiro muito mais quando você me chama de mãe. Nossa. Ah, certo. Mãe. Aí ela abre aquele sorriso. Está tudo pronto? As malas estão prontas? Eu não vou levar muita coisa. Aí ela, bom... olha assim pro Ramírez, né? O Ramírez, o carro já está pronto, minha senhora. Muito bem. Já estava... Talvez seja uma boa ideia deixar essa coisa de cavaleiros e anjos e whatever pra trás. Aí você vê que você fala isso, né? Cavaleiros e anjos, etc. E ela... você se meteu em algum problema, querido? Alguns, na verdade. Eu comento com ela sobre a história do Gabriel, já falo, tem um cara, né, levantou um exército de zumbis, fez aquilo, eu fortemente desconfio que ele seja um anjo, ele tem um cavaleiro, o cara é fodão pra caralho, me matou uma vez já. Vou comentando para ter interesse na garota. Aí demônio você vê que ela... envolvido. Eu comento, né, essas foram minhas férias de verão, mãe. E esse foi meu ano solar, foi meu semestre. Aí você vê que ela fica pensativa, assim, e fala, isso não é bom, não é nem um pouco bom. O que eles querem? Eu sei sobre a história da Bíblia. Eu sei da Bíblia. Você não sabe ao nível do que os outros estão sabendo agora, né? Alguma coisa a ver com uma Bíblia e um número. Exato, alguma coisa a ver com uma Bíblia e um número. Aí ela olha... Mais de uma pessoa morreu atrás disso. O olho dela brilha e ela fala, então a Bíblia está aqui? Se for a mesma Bíblia que eu estou pensando, sim. Inclusive, eu perdi a memória. Ela ficava numa igreja no centro do lago. Sabe aquela igreja que foi queimada? E eu comecei o semestre com um lapso de memória. Eu fui até lá, eu não sei porquê, a igreja pegou fogo também. Não sei porquê, é a única coisa que eu consigo me lembrar direito é de uma Bíblia. Mas foi assim que essa história toda começou. Então, talvez parece que essa Bíblia está aqui e tem bastante gente atrás dela. Talvez o demônio que esteja possuindo Caim também esteja atrás. Indícios nesse sentido. Aí ela dá aquela olhada para você e ela fala, mas isso é muito oportuno. Digo, você disposto a assumir o seu lugar E a Bíblia se encontrando aqui, bem debaixo do nosso nariz. Eu imagino que de vez em quando as forças cósmicas conspiram para os maiores vilões e crápulas do universo também. Então ela olha assim, ela olha para você e levanta, né? E ela fala, pois bem, o seu trabalho para a confraria começa agora. Para onde nós vamos? Madrid? Prada? Eu fiquei sabendo que você adora Milão nessa época do ano. Você vê que ela fala assim, eu vou voltar para a confraria. Você vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui? Você vai ficar aqui e vai nos conseguir a Bíblia. Nessa hora, Vitor, eu te mandar aqui uma música para este momento. Já estava pensando em algo do gênero. Então, na hora que ela fala, você vai ficar e você vai pegar a Bíblia, tipo, a expressão do Victor muda, né? Ele tava batido, derrotado, ele para, ele se recompõe, ele ajeita a camisa. Pois bem, mãe, talvez essa história de confraria não seja tão ruim assim. Ramírez, vem comigo. Nós temos um trabalho interessante para fazer. Nós vamos descobrir como é que nós vamos matar um anjo. O Ramírez dá aquela olhada, né, pra você, sim, senhor. E aí eu viro pra minha mãe, eu não vou te decepcionar. A confraria vai ficar orgulhosa de mim. Beleza. E pra gente terminar, ficou faltando uma cena, né? A minha não rolou. Vai terminar por agora já, sim? Ah, estamos próximos. Beleza. Estamos próximos. Só fechar umas últimas pontas soltas, né? Então... beleza. Vou continuar. Só fechar aquela cena de um jeitinho um pouquinho diferente. Certo. Ou depois desse momento todo eu paro. Ah, claro, só uma coisa. Mãe, que diabos é essa Bíblia? Você manda finalmente, né, pra alguém te explicar alguma coisa. Exato. Beleza. E aí, dia seguinte na escola. Com Zoe e Ellie. Imagino que o Victor ficou resolvendo suas coisas, né? Precisou mandar cancelar a ordem. Não, mandei entregar a carta e fui pra escola. Você mandou entregar a carta e foi pra escola? De ônibus. Que dó. Você mandou entregar a carta logo pela manhã? Foi. Então, beleza. Zoe. Eu vou receber uma carta. Sua mãe te acorda com uma carta na mão. E um olhar assim com o olho esbugalhado, ele, filha, tem uma coisa aqui que veio pra você. Aí a sua mãe deixa. Esfregada no olho, assim. Sua mãe deixa a carta assim primeiro na sua mão. Que tá escrito, sei lá o quê. Eu abro a carta e eu tento começar a ler assim, o olho tá meio embaçado ainda. Daí eu leio a carta. Beleza, o que diz a carta? Em resumo. A carta diz, eu não vou falar a palavra, mas em resumo a carta diz algo mais ou menos assim. Zoe, eu sou um monstro, fiz merda, cagou, eu fiz isso, aquilo com a Ellie. Eu fiz isso porque eu expliquei pra ela o conceito da perda de humanidade que um vampiro passa quando ele fica em Dark Self, no sentido de, de tempos em tempos pode acontecer, da gente perder os sentimentos e tal, e já aconteceu várias vezes, é uma bosta que isso acontece, eu não tenho autocontrole completo, então, mas aí quando acaba é foda, é uma guilt trip do inferno, mas eu tô indo embora da cidade, eu vou assumir o papel que minha mãe queria que eu assumisse, e eu não me arrependo de ter feito essa barganha, porque foi se tirou da cadeia, e você foi, quando eu falei pra você que você era a única verdadeira amiga que eu tive nos últimos séculos, era verdade, como presente eu vou deixar pra você o meu bem, o que era o meu único amigo antes de conhecer você nessa cidade, que é o meu carro, que vale X mil dólares, se você não quiser ele, você pode vender também, não me importa, o importa é que, tipo, seja feliz, get on with your life, alguma coisa assim. Você fala tudo isso na carta e aí quando você termina de ler, sua mãe tá olhando pra você com uma chave do carro na mão. Nossa, a Zoe coloca a mão na cabeça e fala assim, eu acho que eu já tô começando a ficar com uma enxaqueca já cedo. Eu pego a chave e falo assim, a culpa pode fazer coisas poderosas para as pessoas, viu, mãe? Daí eu, tipo, coloco a chave na minha mochila e vou me preparar para ir para a escola, já que eu já acordei mesmo. Beleza. Ah, vai de carro pra escola? Não. Não? Vai normalzão? Uhum. Não gosto de dirigir. Beleza, vocês se encontram na... Passa pra Ellie. Vai durar um melhor dia na mão dela. Nossa. Beleza, vocês chegam na... Se encontram na escola. Encontram o Victor também? Vocês duas chegam primeiras, porque estão acostumadas. O Victor provavelmente vai chegar na metade da aula, assim. Eu... Já que ele não está acostumado aí com esses meios. Eu vou até ele e eu falo assim, eu tô vendo que você finalmente está levando a sério meu conselho de não confiar em ninguém, né? A gente ainda vai visitar o Caim depois da escola. Mas seu conselho vale pra você mesmo? A Zoe tá tipo over it. Ela tipo... Mano, eu só quero resolver essa treta agora. Eu não tenho mais tempo pra ficar com picuinha dentro do grupo, sabe? Então, é, ela fala assim, você que tem que decidir. Ah, entro pra escola ali, acompanhando ela, nem respondo. Beleza. Beleza, vamos pra escola. E aí? Vocês estão lá, né? Suponho que vão nessa vibe toda. E... Chegando lá primeiro, nem sinal do Victor, né? E ele surpreende a todos chegando atrasado no meio da aula de literatura. Duas surpresas, na verdade. A primeira, ele chega atrasado na aula de literatura. A segunda é que ele tá de All Star com uma calça jeans, tipo, que custou provavelmente $20 e não 200, e uma camiseta branca velha. Sem Todo relógio. Mundo para. Até a professora para olhando, tipo... A sala inteira está sem reação. Se metamorfoseou em um ponto de interrogação. Essa é a... Ele tá com saudade do Caim. Eu sento no meu lugar de sempre, como se nada tivesse acontecido. Você vê que até a professora olha assim meio... Victor, tudo bem? Tudo ótimo, professora. Desculpa o atraso. É, o ônibus, ele... Se perdeu no tal lugar, eu tive que descer e pegar em outro lugar, então demorei um pouquinho. Né? Aí você vê que ela fala ônibus, toda a sala fica tipo, ônibus? Ué, nunca andaram de ônibus? Que coisa? Tudo bem, professora, pode continuar, desculpa o atraso. Tudo bem. E vocês duas? A Zoe tá pensando que ela tem que achar um jeito de visitar o Caim e ao mesmo tempo dar um debriefing na galera, tipo, transmitir todas aquelas novidades que ela adquiriu. Nosso português hoje tá excelente. Ai. Tá, tô meio assim com o Victor, né? Fico sempre observando ele, assim... Nessa hora, eu saco meu celular, um poderosíssimo Moto G. E mando... Sabe aquele grupo do WhatsApp que a gente tinha? Uhum. Eu mando uma mensagem lá. E aí, gente, como é que tá o Caim? Tá lá, Ellie saiu do grupo. Eu falo assim... Meu pai me disse que ele vai ficar bem. Ai, mas que ótimo. Eu imagino que ele ainda não esteja... Ô Zoe, hum? tem um alerta pra você, né, que chegou um e-mail pra você. Você dá uma olhada lá no aplicativo do celular, tem um e-mail pra você. Tô passando aqui, ó. Peraí. Você tá passando pelo Skype ou pelo... Mandei pelo Skype. Por enquanto aqui só tem o... Ah, tá, peraí. Chegou? Agora eu entendi. Chegou um e-mail. Calma que é que o processo é lento. Tá, eu tô meio... Assim, eu observo todos os movimentos do Victor. Tô com um pouco de medo, sabe? Sempre dou uma olhada pra Zoe. A Zoe tá assim, tipo assim, gente, quantas coisas vocês vão... As notas da Zoe devem ter, tipo, ficado no chão, faz tempo, porque... Fora a matemática, continua. Ah, ela tá, tipo... A matemática da Ellen melhorou as notas melhorou, dela? Melhorou bastante. Estão competindo agora, pelo menos em matemática, a Catherine, a Ellen e a Zoe. A Catherine deve estar toda recalcada. Né? Tá, eu vou falar com a Christy. Que tá sentada logo ali, né? É, na minha frente, no caso. E aí? Christy, ontem a gente marcou um negócio, mas... Sabe, eu tive um contratempo, falo alto. E não deu pra gente sair, mas hoje você vai estar ocupado? Christy, não. Então depois eu e a Zoe a gente passa na sua casa pra gente, sei lá, bater um papo. Ah, tudo bem. Com quem que ele tá falando? Com a Christy. Ah. Você não quer saber por que ela morreu e voltou? Ah, não tá muito alto na minha lista de prioridades no momento. Ô Zoe, tem mais coisa aí na sua resposta ou é essas duas linhas? Eu mando um bilhetinho. Eu mando um bilhetinho pra Christy. A Christy pega até com a ponta dos dedos, sabe, assim, meio... O bilhetinho só escrito, foi mal. Foi mal? Cara, tá demais. Essa... O Victor tá numa guilt trip, assim, foda, né? Foda. Me desculpa. Não sei que eu errei. Tá muito bom. Não, peraí. Agora ficaria... a Zoe parou, o cérebro funcionou mais um pouquinho, vamos dar mais uma resposta. Ah, tá, tem mais coisa. Deixa eu ler aí, então. Se o Caim estivesse aí, ele ficaria orgulhoso de você, Victor. Suponho que ele ficaria orgulhoso. Tá fazendo bem sem olhar a quem? Ou será que ele está? Provavelmente está. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ah, mas fora isso, eu não faço nada na... Fora isso, nada na escola? Não. Beleza. E aí vocês vão esperar acabar a aula pra ir visitar o Caim? Sim. Bom. E aí, quem vai visitar o Caim? Eu vou. Assim que eu descobri como chegou lá de ônibus. Vamos organizar essa parada. Então a Zoe tá esperando a... Ellie no portão da escola, porque a gente tinha combinado que ia visitar o Caim. E aí... Até onde eu sei. É. Da minha parte, sim. Tá, mas agora o Victor vai e a Ellie vai. Não vai rolar um climão? Não, como é que o Victor não vai com a gente, obviamente. Acho que o Victor vai... Achei que o Victor ia sozinho. Ah, eu tá, sei que vocês estão indo. Ah, então tá bom. Eu tô saindo da escola, assim, eu ponho a mão no bolso, aí eu saco, tipo, aquela nota de $2 amassada e umas moedas, eu compro, peraí, dá uma passagem. Eu tô vendo o Victor. Ah, você tá vendo, sim. Você tá vendo ele fazendo essa... A Ellie tá comigo? Tá. Eu falo, aguenta as pontas aí. Aí eu pego a chave, vou lá e dou uma cutucada no ombro dele. Oi, Zoe, tudo bem? Oi, Victor. Você deve ter recebido uma carta meio constrangedora. Pois é, né? Aconteceu que minha mãe não reagiu exatamente da maneira que eu achei que ela fosse. Então eu tô na cidade ainda. Isso é um ponto positivo pra algumas pessoas, talvez. Victor, toma sua chave de volta. Eu agradeço o gesto, mas eu não gosto muito de dirigir. E já que você vai ficar na cidade, vai ser útil pra você. Eu não posso aceitar. Victor. Eu literalmente não posso aceitar. Daí eu guardo de novo a chave. Você tem que entender uma coisa, assim, eu ficar na cidade teve consequências. Vamos dizer assim, eu briguei um pouco feio com a minha mãe, com toda essa história de confraria de vampiros, e você vem comigo, não, eu não vou ficar na cidade, sabe como é que é? Vamos considerar, você sabe toda a fortuna dos Von Kempfer? Então, né, eu não tenho mais acesso a ela, pelo menos enquanto minha mãe não mudar de ideia. E da última vez que isso aconteceu, demorou mais de 60 anos. Então, é isso aí, Victor, um homem do povo. A Zoe olha pra ele com uma cara meio desconfiada e fala assim, considerando o que eu ouvi e o que eu li na sua carta talvez seja um começo mesmo. Aí eu vi e falo assim, depois a gente conversa melhor. Ah, volto pra conversar com a... Tudo bem, ah, sobre o carro, eu realmente queria, mas eu não posso aceitar de volta. Minha mãe ameaçou que se ela me visse andando com esse carro por aí, não ia ser muito legal. Pelo menos eu posso dormir na casa do jardineiro, lá da mansão, se ela, por enquanto. Então, assim, eu falei que você pode vender ele se você quiser, mas se você quiser cuidar dele pra eventualmente voltar pra minha posse, não me incomodo. É um carro bem difícil de encontrar. Mas vai lá, eu não sei o que vocês estão indo fazer, mas cuida bem da Ellie. O que eu fiz com ela não foi certo. Ela deve estar precisando de uma amiga. É, talvez você tenha, como eu posso dizer, mudado um pouco a personalidade dela de um jeito irreversível, né? Eu tenho esse efeito com as pessoas, mas quem sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô mais preocupado com o contato que ela tem com outras partes sobrenaturais muito mais perigosas, poderosas, e começam com G do que eu, sabe? É, você realmente deveria estar preocupado com esses contatos sobrenaturais. Não por mim, não tem nada que ele realmente possa fazer contra mim. Quer dizer... Victor, eu realmente preciso ir agora, mas a gente precisa conversar depois. Ah, tudo bem. Divirta-se. Então, tchau. Daí eu viro e volto. Ah, você sabe onde é que eu pego o ônibus pro centro? Faz tempo que eu não tenho que andar de ônibus. A última vez que eu aponto pra plaquinha que tem no ponto de ônibus, assim, a falar, se você ler ali, ó, a linha 247 é pro centro, a linha 138 vai em direção ao bairro do Playboy, e aí assim por diante. Bom. E não deve passar muitos ônibus no bairro dos Playboys, porque, né, quem precisa andar de ônibus naquele condução. Bairro? É só os empregados. Exato. Gente diferenciada. Não, mas tá bom, valeu, gente. Obrigado. A parte boa, pelo menos, é que eu não preciso comer. Imagina se eu tivesse que pagar meu almoço. Eu vou indo pro ônibus. Caramba. E aí? Eu volto pra ela e eu falo assim, eu tentei devolver o carro, mas... Carro? É. Não. Esquece que eu falei de carro. Vamos visitar o... Beleza. Ai, a gente vai de ônibus também? Ah, ficar ali do lado dele esperando. Ou provavelmente vocês vão de um jeito que não tenham que esbarrar com o Victor, né? Ele vai nos meios dele, vocês vão de vocês. Mas vocês duas chegam primeiro, né? E encontram Caim no quarto... E, Caim, você está consciente, acordado, tudo, né? Uhum. Já vieram pra você, o médico já veio conversar, explicou o que aconteceu e tal. Você tem algumas poucas lembranças, assim, do momento. Uhum. Tá. E a Zoe e a Ellie entram no quarto. Tá. Como tá o estado dele? É uma recuperação milagrosa. Tá, vamos aproximar e... O pai da Zoe acha que até o final da semana ele vai ter alta. Ele tá acordado ou desacordado? Tá acordado. Tá acordado com uma bandagem gigante, assim, num curativo gigante em volta do peito. Vou chegar a Caim, vou pegar na mão dele. Não é ali. Tá. Ai. A Zoe tá chipando. Fura olho. Tá tudo... tudo bem, não tá. Mas como que você tá sentindo? Ah. Melhor do que poderia imaginar, né? O pai da Zoe tá ali? Ou a gente tá sós com ele? Ah, quando vocês chegaram, o médico tava, né? Mas assim que chegou, conversou um pouco com vocês, esclareceu a situação. E depois ele foi embora, deixou vocês sozinhos ali. Tá, dou aquela olhada assim pra ver se tem alguém por perto e pergunto, mas quem fez isso? Eu não faço ideia, mas... Caim não tem lembranças daquela... Eu ia perguntar isso agora pro Caim. A Zoe tem. Eu deixa eles conversarem um pouco. Eu tava com a Zoe, a gente tava procurando você. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa ontem? Aconteceu, mas depois a gente conversa. Acho que agora não é o momento, mas viro pra Zoe. Zoe, aquele negócio que você faz, você não pode descobrir quem fez isso e por quê? Eu falo pra ele, eu acho que eu não preciso fazer aquilo. Você mas sabe. Eu não acho que isso deva ser discutido agora, né? Eu acho que o Caim deveria se recuperar primeiro. É, está certa. Ah, mas eu... Eu queria entender o que está acontecendo. Por que que alguém é... Ah, não sei. Eu acho que... Que a gente está perto de se resolver. A gente sabe muito bem que tem uma pessoa nova nessa cidade que não gosta da gente. Bom, pelo menos de mim e de você não, né, Caim? Ah, sim. Bom, dada a minha situação, sempre tem um monte de gente que não gosta de mim. Mas eu já tô acostumado. Ou me acostumando de novo. Tá, eu fico ali um tempo e sim. Mas eu falo assim, você quer que a gente compre alguma coisa pra você da máquina de snacks, Caim? Alguma coisa que você quer que a gente traga? Ele olha assim, ele vê que não tem nenhum médico por perto, assim, eu quero, eles não me deixam comer nada, por favor. É desumano. Eles não me deixam. A gente compra um chocolate, umas batatinhas lá. Sua dieta leve, sem sal. Tá, então acho que a gente vai lá, né, comprar um negócio. Uhum. Daí, quando tiver no corredor só eu e a Zoe, vou conversar com ela. É, Zoe, você não acha que a gente tem que, sei lá, seguir aquela investigação que a gente começou? Eu acho, inclusive, que eu já tenho uma direção melhor pra tomar. É, eu ouvi vocês conversando meio por cima sobre uma Bíblia. É, aparentemente o Gabriel precisa de uma Bíblia e um número, e ele tá usando pessoas como o Rob e aparentemente você pra conseguir o número. Eu? Como assim? Ah, o que acontece quando ele vai te dar uma aula particular? É, ele me mostra um monte de coisas de matemática e eu fico com muita dor de cabeça. Uhum. Ah, voltou. Tinha caído aqui, gente. Do nada. Mas... Então, você tá dizendo que ele precisa de mim. Eu não sei se é de você especificamente, apesar de que ele... Parece, pelo menos, ter uma preferência por você, mas eu acho que ele precisa de jovens, talvez, para fazer esse tipo de coisa. O Rob foi um deles. Mas... E eu acho que eu não deveria estar falando sobre o Rob em um lugar tão público, portanto... Eu olho pro lado para ver se alguém tá perto. Não, então... Mas, então... Ninguém prestou atenção em vocês, né? Isso não é uma boa notícia pra mim, já que o Rob tá morto, né? É. Tipo e assim. O jeito como ele morreu não foi nada agradável. E eu te garanto que eu não tive nada a ver com isso. Eu apenas testemunhei. Então, eu acho que a gente não tem muito tempo. Pelo menos eu não tenho. É. Você... Tem sentido alguma coisa diferente? Ele tem se tratado diferente? As dores de cabeça têm ficado mais intensas? O que, que tem acontecido? Não, dói muito a cabeça, mas fora o fato dele ter salvo a minha vida, eu acho que não. É, Ellie, de repente você vai conseguir o objetivo que ele queria, né? Talvez isso não seja tão ruim. É, não seja tão ruim pra quem? Pra mim... É melhor do que morrer, não é? Ai, Zoe, eu nem sei. Ah, Ellen. O que importa é que tem muita gente atrás dessa Bíblia e muita gente atrás desse número e as pessoas estão começando a morrer à nossa volta por causa disso. Então acho que a gente deveria ainda hoje adiantar isso. Qual o seu plano? Vocês não falaram de uma autora, a Voda, daquela menina chata? É, então. Mas você tava fazendo planos com a Christie, acho que a gente vai ter que cancelar, né? Ah, não tem problema. Quem liga pra Christie? liga? Se eu tivesse tempo, eu ligava pra ela, mas tá foda. Eli, eu acho que eu preciso me organizar um pouco e traçar um plano melhor. Tá bom. Entendo a sua desconfiança. Viu, Eli, talvez se você conseguisse mais informações sobre o Gabriel. Mas como? Você tá sugerindo o quê? Ah, eu não sei. Você que tem contato direto com ele. Seu irmão, aparentemente, conhece o histórico dele. Sei lá, faz umas perguntas por aí. Tá bom, vou tentar. Beleza, tá. A gente compra os salgadinhos. Dá uma enrolada no Caim e assim, vou embora. É, antes delas voltarem, eu quero tentar falar com o demônio. Posso? Sim, o que você quer tentar falar com ele? Você sabe que ele está sempre lá à sua espreita, né? Aham. Você não precisa de muito pra falar com ele. É... Ah, eu tô deitado, né? É. Eu pergunto pra ele, isso foi um aviso? Tipo, e põe a mão assim, em cima do curativo. É... E você... Não escuta a voz dele, né? Mas você sabe que ele está sorrindo pra você. O que eu tenho que fazer pra... Pra eu pagar minha dívida? Aí ele fala, né, sua parte agora é encontrar a Bíblia. Acho que eu caí? Não fui eu. Bom silêncio. Ah, voltei. Não, peraí, voltou. Todo mundo voltou. Todo mundo voltou. Ah, deu uma caidinha aqui no Skype. Então, beleza. Mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Não, ele só falou isso. E vocês duas voltam lá pra levar os snacks. A gente vê que ele tá estranho ali. Não, tá na dele. Tão estranho quanto um cara que tivesse tomado um tirambaço no peito. Vou me aproximar um pouco mais dele. Uhum. Caim, tirando o fato de você ter quase morrido, tirando esse detalhe, você tá tudo bem com esses, com todas essas coisas sobrenaturais que estão acontecendo? Ah, eu vou dar um jeito. Eu sei me girar. O Zoe, ele manda essa, não, eu vou dar um jeito, eu sei me virar. E você lembra das coisas que a Estela tinha dito pra você, né? Não, você não entende, eu matei ela, nada deu certo, deu tudo errado. Você olha pro Caim, olha pra Ellie. Tem uma preocupação na sua cabeça. Uhum, eu falo assim, eu tenho uma semana pra tentar evitar um desastre muito grande enquanto ele ainda tá preso nessa cama. Beleza. É isso que eu penso, mas eu não falo nada. Eu não vou chegar nesse hospital nunca. Não. Eu seguro a mão da Ellie assim, ah, obrigado por se preocupar, Ellie, eu vou ficar bem. Ah, beleza. Ah, Victor. Pô, eu chego no hospital. Depois de tempo rodando, né? De pegar o ônibus errado. 40 minutos rodando a cidade. Né, chego lá, vejo uma vending machine, pego os meus últimos trocados pra comprar um sneakers. Beleza. E aí eu vou pro quarto do Caim. Tá lá, Caim, Elis, ou vocês já foram embora quando ele chega? Pode rolar aquele momento constrangedor. Beleza, você chega lá. Estão lá, né, os quatro reunidos no quarto do hospital. Eu abro a porta, ô Caim. Ah, oi. Ei, Eli. Great. Tá, eu olho pra ele assim e... Ah, tipo, aperto a mão do Caim e vou me aproximar do ouvido do Caim. Vou falar no ouvido dele, assim, toma cuidado. Posso? Oh, ok. E, com a cabeça. E vou saindo. Espera, eu fico olhando o pessoal sair. Beleza. Tipo, oi, depois você me liga, eu preciso falar com você. É, o meu número é o mesmo, tá? Eu só troquei o chip. Você vê que deu muito trabalho, eu não sabia que o chip do iPhone era só pro iPhone. Nossa. Eu tô olhando pro Victor com uma cara de interrogação, porque tá com aquela roupa toda... O homem do povo. O homem do povo. E aí? Eu jogo sneakers pra ele, assim, eu acho que ele deve estar com fome. E eu sei o que eles dão de comer aqui no hospital, sabe? É, a Ellie comprou um monte de coisa pra mim. Ah, bom, espero que você goste do meu sneakers, tá? É de coração. É. Eu sento na cama dele, eu sento na cama, sempre caindo no pé da cama, tá ligado? E aí eu estendo a mão, tipo, a ideia é que eu, tipo, aperto a mão dele do jeito que eu costumava apertar a mão do cara. Como era o nome do... Lawrence. Eu aperto, tipo, do mesmo jeito, com o mesmo trejeito que eu costumava apertar a mão do Lawrence, olho pra ele e falo: eu estou de volta, amigo. Eu olho pra ele assim com... Eu ainda não tô entendendo o que tá acontecendo com ele. Eu explico. É... Eu te chamo de Caim ou eu te chamo de Lawrence? Como você prefere? É, Caim. É, eu sou o Caim. Tudo bem. É que deve ser meio complicado essa coisa toda. É. Mas, enfim, eu sento do lado dele e coloco a perna pro, tipo, em cima da... desleixadamente, assim, jogado. É, então, o que acontece é o seguinte, Caim, eu sou um vampiro. E parte de... E, assim, muita gente pensa, vampiro, que legal, ele é forte, ele é rápido, ele é bonito, ele... Modesto! Ele tem... Modesto! A humildade é seu maior poder. Né? Tem eu vejo vários... que modesto. Poderes sobrenaturais, é imortal e tudo mais, mas tem um monte de probleminhas também, ou problemões que vem junto com essa história toda de, sabe, ser imortal, vampiro e tudo mais. E uma... pois é, então. E uma das coisas, problemas sobrenaturais que eu tenho, você, não sei se você, na sua situação atual de hospedeiro, tem algo semelhante, mas de vez em quando... certas forças além do meu controle tomam comando de partes da minha personalidade. E quando isso acontece, eu viro um grandíssimo filho da puta. E vocês devem ter reparado que eu estava sendo um grandíssimo filho da puta nos últimos tempos. E isso faz parte de um acordo que fiz com a minha família. Longa história. O fato é que... ano passado? Nossa, sinto muito. Pois é, né? É complicado. E é gradual, a coisa vai aumentando conforme o tempo vai. Não, mas pra falar a verdade, é bem recente. Eu só tava sendo babaca dos últimos tempos porque... cara, isso vai ficar... É o seu charme, tudo bem. Não, mais ou menos. Mas é que... Tente se pôr no meu lugar, sabe? Eu... vivo alguns séculos e fazia tipo 150 anos que eu não tinha uma conversa decente com alguém, sabe? Você começa a olhar para as pessoas como algo menor e de vez em quando você precisa de alguém para te pôr no seu lugar e você vê que, ei, você é só mais um. Mais um. Sim. Imortal, mas só mais um. Quem colocou você no seu lugar? Ah, putz, começa com um G bem grande assim, sabe? Pois é. Eu devia agradecer ele por isso até. Mais ou menos. Ah, eu tava um pouco fora de controle. Todos nós devemos. E isso a gente deveria agradecer. talvez. Mas o fato é o seguinte. Isso acontece e é uma merda. Eu literalmente perco a capacidade de sentir empatia. É como se eu virasse um psicopata que tem um botãozinho de liga e desliga. E, pois é. E, enfim, eu fiz algumas coisas das quais eu não me orgulho. Mas enfim, o fato é que... Que tipo de coisa? Bom, eu acho que começa jogando a Christie pra ser demorada viva pro mortos-vivos. Sendo que isso era completamente desnecessário. A gente ganhou alguns minutos com o sacrifício heróico dela, mas... a gente poderia ter ganho os mesmos minutos de outra maneira ali no momento, né? Enfim, essa é parte do problema. Eu tendo a tomar a decisão mais rápida, tipo, ei, vamos sacrificar o Ned! Parece uma boa ideia. Então... Ele fez esse tipo de coisa, sabe? Isso vai aumentando. Foi o Kevin, mas tudo bem. Viu só, eu era muito babaca. Eu vou ter que demorar pra me acostumar, sabe como é que é. Era o Kevin mesmo? Tá bom, enfim. Vamos sacrificar e o Kevin. E essas roupas têm alguma coisa a ver com isso? Ah, tem. Eu já vou chegar lá. Mas o fato é que... Tá. Então, mas o fato é que... Vamos dizer que começou como sendo muito cuzão jogando a Christie para sua morte dolorosa sendo comida por zumbis. E terminou com eu sequestrando e amordaçando a Ellie depois de convencê-la a perder a virgindade comigo para trocá-la por um favor com o Gabriel. E... O Caim tava achando até engraçado as coisas do jeito que você tava falando, mas até... o sorriso dele vai sumindo. E pode ser que em algum... E pode ser que em algum momento dessa conversa eu tenha concordado em, sabe, retirar toda a vontade, a free will da Ellie como um favor pro Gabriel. Mas, bom, eu não era o mesmo. O Caim tava deitado, ele teve que sentar rápido na cama. Assim. Eu não fiz nada. Aí dói, tudo dói. Eu não ele fiz... põe um assim, e volta, tipo... Eu não fiz nada se disso. Se eu pudesse, eu... Olha, em minha defesa, eu só queria dizer uma coisa. Eu não quero dizer isso pra ser babaca. Eu não tô querendo dizer isso porque é chato. Mas eu sei como é que... Você também sabe como é que é perder o controle pra uma faceta sobrenatural da sua personalidade. Você que você não é nem um estuprador e, né? Eu não... Entendeu? Gente, caralho, não tô te julgando. Nerdial. É só usar. O sujo falando mal lavado. Entendeu? Eu sei que você é uma pessoa melhor do que isso e eu sei que é foda, mas essas coisas acontecem quando a gente tem um fardo sobrenatural nas nossas vidas. Seria muito melhor se a gente pudesse ser humanos normais de novo. Mas a gente não pode. Eu tô... O Caim tá desacreditando, só que ele não tá conseguindo falar muita coisa agora porque ele tá com dor. O fato é que eu tô me sentindo muito culpado pelo que aconteceu com a Ellie. E a única coisa que eu posso fazer por ela agora é impedir... Sumir da vida dela? Ah, isso eu já tô providenciando. Mas a única coisa que eu posso fazer é impedir que o Gabriel domine o que resta da vida dela. Eu sei o que ele é, e eu sei o que ele é capaz, eu não posso deixar ele conseguir o que ele quer com a Ellie. Por isso, eu resolvi que eu vou ficar, sabe, tipo, um meio anjo da guarda, soturno, distante. Eu não vou falar com ela, vou terminar qualquer coisa... qualquer especialmente anjo... distante, né? Tipo, anjo da guarda... Muito longe. Foi uma palavra ruim também. Do outro lado do país, pelo menos. Calma, tá, também. Eu não posso ajudar ela se eu estiver tão longe. E além do que... Você ajudaria muito se estivesse bem longe daqui. Eu não acredito que você fez isso com ela. Por que você tá tão incomodado? Sim, foi horrível. É uma merda, mas... Poxa. Não tava... Poxa! Eu não machuquei a menina. No final das contas não aconteceu nada. Pode ter sido muito pior considerando tudo o que aconteceu. E na boa... todos vocês tinham a oportunidade de ter me retirado dessa situação de merda. Aliás, se acontecer isso de novo, por favor, chute minha bunda, mas com gosto. Que eu volto, sabe, eu só preciso disso. Mas eu vou chutar sua bunda com gosto. Assim que eu conseguir me sentar. Respirar sem dor. Então, peraí, você está extremamente bravo comigo. Eu vou Aí agora eu vou ficar meio nervoso. Vou falar, peraí, quem é você pra me julgar? Você quase estuprou a menina e tudo bem. E eu sabia disso, eu não fui atrás de você, não fiquei puto com você, porque eu sei a merda que é perder o controle por uma entidade sobrenatural. É assim que tava e eu tô tentando fazer melhor do que eu tava. É a única coisa que eu posso fazer. A solução covarde seria fugir. A solução corajosa é ficar e tentar ajudar, mesmo que ela não queira. Eu vou jogar um Shut Someone Down. Opa! A boa e velha técnica de falar dos seus erros apontando dos outros, né? Exato. E eu tive um 7 no meu Shut Someone Down, o que é um sucesso. O que é um Shut Someone Down com 7. Um pra cada, né? 7 e 9. É, escolha um. Você dá uma condição um pro outro ou vocês perdem uma string um com o outro? Eu acho que eu fico com perder uma string um com o outro. Você tinha strings com ele? Eu tenho 3. E o Caim? Eu acho que eu não tinha nenhuma. Ah, nesse caso, vou pegar condition, né? Caralho, velho. Partindo desse pressuposto, eu vou pegar condition. Qual será? Beleza, qual que é a condição que vocês vão dar um pro outro? Nossa. E agora? Eu posso dar uma condição pro caindo, tipo, Kindred Soul, sabe? Tipo, ele sabe a foda que é não ter total controle sobre si mesmo. É mais uma ideia de como uma percepção das outras pessoas para com ele, né? Uma coisa... Pode ser um, até um... É, pode ser. Acho que estaria estaria dentro do dito. Como você vai elaborar isso? Em que sentido? Qual você tá dando pra isso? Qual o quê? Qual o nome que você tá dando pra essa condição? Pra esse adjetivo que você tá dando? Vai ser isso mesmo? No... Pode ser uma condição do tipo, tá, eu te entendo, cara. Ou não. Pra ele sentir com relação a você. Isso. Que eu entendo ele. Uhum. Uma empatia nesse caso, né? Exato, uma certa empatia. Se ponha no meu lugar, uma coisa. Se ponha coisa no meu lugar, isso. Alguma se ponha coisa no meu lugar é interessante. E você, ô Caim? Nossa, deixa eu pensar. Eu aceito sugestões, tô pensando aqui. Na dúvida é babaca, né, cara? Foi a primeira coisa que eu pensei. Pode ser uma não sei coisa como com... colocar assim, tipo, diga. Só não, algo no sentido tipo, que não dá pra confiar nele. Tipo, tô com o pé atrás. Eu entendo, mas... Mas que você tá... Não, mas isso é uma... Isso não, é uma coisa basal com o Victor. Não tá, né? Pra falar que você não tá confiando nele. Deixa eu pensar em mais alguma coisa. Não. Pode ser uma coisa no sentido do que ele tá sentindo, né? Porque talvez pelo fato que ele foi aí tentando fazer um amends com uma pessoa, né? E no final das contas ele só conseguiu esculachar a pessoa. Agora ele foi tentar fazer um pedido de desculpas, etc. É o jeitinho dele, né, gente? Nossa, como é que dá pra colocar isso? Talvez alguma coisa do próprio Victor se sentindo mal por ter usado umas palavras mais duras com o Caim. Arrependido é uma boa. Arrependido combina, inclusive, pelo fato que de tudo, assim, né? É, arrependido. Ele tá arrependido. Boa. Simples e direto ao ponto, beleza. Beleza. É, eu queria estar tentando achar uma coisa fácil, assim, direto. Então. Aí, foi. O mais fácil foi o melhor. É, tipo, como é que fica? Passo climão, a galera... Como efeito do Shut Someone... vocês dois. É, eu imagino que como ele tomou o Shut Someone Down, ele para de me acusar É, eu imagino que como você tá arrependido, você, tipo, você falou também a é, verdade tipo, nua e crua. Eu falei a verdade nua e crua, eu falei, tipo, puta, fui longe demais, deu, não precisava deu falar do silêncio, isso. Silêncio, assim, né, too far. É. Cai, deita de novo, assim, dá um suspiro meio, ai, tá doendo pra respirar ainda. E fala, tá, tudo bem. Eu sei que pode parecer bizarro, mas... É... Eu quero corrigir algumas das coisas que eu fiz com as pessoas da sua cidade. Então, eu acho que é um começo. Você já foi um grande amigo meu, ou de alguma maneira, alguma coisa aí dentro já foi um grande amigo. Eu sei que você não vai confiar em mim, e você nem deve confiar em mim. Não é uma boa ideia confiar em mim, eu não confio em mim. Mas a gente pode se ajudar nessa coisa toda. E a gente pode... Enfim, ajudar ele e mais importante do que isso, impedir que o Gabriel consiga seja lá o que ele quer. Porque esse é o verdadeiro problema. Você deve concordar comigo. Afinal de contas, pra passar o tempo, ele mandou uma horda de zumbis atacarem a cidade. Então. Mas é isso, Caim. Eu só queria te falar essas coisas. Eu tô aqui. Espero que, enfim, você me procure se você precisar. E sobre as roupas e tudo mais, é que... A história é muito longa também, mas vamos dizer que eu troquei a Zoe. Eu troquei o fato da Zoe não ir presa e passar a juventude dela na cadeia pelo fato de que eu ia virar a bitch da minha mãe. E eu briguei de volta, não resolvi virar, e ela me meio que deserdou. Então eu tô sem um puto e morando na casa do meu jardineiro. Então, é isso. Entendi. Se precisar de alguma coisa. Enfim, me procura. Eu ainda tenho um celular, é pré-pago, mas eu tenho. Então, se você precisar, se você quiser me ligar, me liga, senão eu vou te ligar a cobrar e se me liga de volta, fazendo um favor. Sim, eu espero que você entenda, então, o quanto é o sacrifício desses sneakers, que eram os últimos dois dólares que eu tinha, eu vou ter que voltar a pé agora. Eu pego os sneakers. Valeu. Imagina. Eu espero que, sei lá, de algum jeito com o Sael fique, sei lá, bem de novo. Tá, e desculpa pelo que eu falei, mas não... Enfim. Tá mais. Vamos lá. Victor, homem do povo, andando pela cidade. Você precisar de internet, nos genéricos tem Wi-Fi. Putz, obrigado. Eu tava tentando caçar alguém da vizinhança sem senha. Eu até achei, mas a velocidade era uma bosta. Então... Ah, você tem muito o que aprender. Eu acho que eu tenho. Sabe, aquela sua bicicleta agora parece tão... Tão... Amigável. Enfim. Outra coisa. Eu desconfio quem foi que atirou em você. E ele provavelmente não vai mais incomodar. Ele tá vivo? Bem, eu não machuquei ninguém. Na verdade, eu ajudei o cara. Ele saiu feliz com lágrimas nos olhos. Então... Só queria dizer isso, tá? Faz... Tá. Não, é verdade. Eu queria deixar claro que fazem 48 horas que eu não mato ou machuco ninguém e que assim vai continuar. Então, é isso aí. Baby steps. Falou, Ken. Falou. Os assassinos anônimos estão orgulhosos de você. Eu dou uma risadinha assim, você não imagina. Beleza. Aí eu volto assim, na hora que ele fala... na hora que eu tô quase indo, eu volto assim... Você tem noção de que eu tô comendo... Bombas! Sangue de bomba! Eu vou embora. Caramba. O que dizer depois disso? Galera, você pode comer a marmita do hospital. Ela ouviu. Galera, é o seguinte. É meia-noite e meia, amanhã eu acordo cedo. Eu acho que a gente para o jogo por aqui hoje. Beleza. Beleza? Então tá bom. Então, cenas do próximo capítulo? Temos para o próximo capítulo. Deixa eu pegar uma musiquinha. Eu acho que esse aqui foi, como teve uma resolução, vamos colocar uma musiquinha um pouco mais animada. Tá, então a Ellie e a Zoe parada em frente a uma construção, mas você não vê a construção, né? O foco tá no rosto delas. A Ellie pergunta pra Zoe: é aqui? Beleza, quem é o próximo? A Zoe tá conversando com o Nathan e ela fala: esse cara tá usando pessoas à torta direito pra conseguir os objetivos dele. Você tem certeza que ele não vai descartar a sua irmã na primeira oportunidade que ele tiver. O Victor tá numa sala. É, essa sala tem a parede tá cheia de fotos, barbante, aquela coisa tipo história de detetive, né? Uhum. É, numa foto tem o Caim, que ela reconquistar a confiança. A próxima, aí o Victor olha pra próxima foto e que tem um capuz e uma interrogação: descobrir quem é o cavaleiro. Eu tô olhando o Caim tá andando na rua, olhando o celular, o endereço, e ele pergunta: demônio, então, se eu for pra lá, eu vou descobrir onde tá a Bíblia? O meu. Uma sala escura, né? As paredes de pedra, o chão de pedra, parecendo um tipo de construção subterrânea, uma masmorra, alguma coisa assim. Uma pessoa caminha em direção ao altar iluminado com velas e ela passa a mão em cima de um livro e tá escrito lá, né? Bíblia Sagrada. Papo pós-jogo. Peguei mais um advancement nessa história, Victor. O que você pegou? Aquele advancement do Chosen, de matar alguma coisa sobrenatural. Caralho, que velho. Que conveniente. Qual conveniente. É muito combador, meu Deus do céu. Não, não é comandante, eu achei que ia casar muito legal na história. O cara tá indo pro caminho, hein? Você tem que pegar, tipo, 4 strings, né, Paulo? 3 strings pra matar? 5? Acho que é assim. Depois a gente vai conversar, que eu não faço ideia de como conseguir strings nesse tipo de personagem, mas eu achei que cabia muito bem na história. Eu sei um jeito. Tem um jeito. Eu posso tentar seduzir o Gabriel. Seria mesmo. O Victor não tá além disso, não, hein? Nem um pouco. Não, de jeito nenhum. Vou descobrir o sexo dos anjos. É que eu pariu, viu? Ai, meu Deus, seduction. Tem um jeito. Tem um jeito. Mas você não vai gostar. Ou vai, né? Beleza. Beleza.